E aí, galera, bora começar essa caçada? Rafa, o bardo. Deixa eu editar essa parte. Alana, a druida. É Hunter o quê? Bill, o monge. Tá cap na mão, carne na brasa, perna forte, soco nos cornos, vai lá. Sansara, a cavaleira. Com a espada em punho e pela honra do grupo. Nerdmaster, o clérigo. Ai, meu santo cara. Opa, pera. Orion, o paladino. Meu escudo é a prova de spoiler. E é claro, eu, Koala, seu Hunter. Agora vamos reunir todos os Hunters no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês lembram da Liga da Justiça de 2017? A Liga dos Bigode? A Liga do Super-Homem Beicinho Digital. Exato. Eu não lembro de nada de 2017. Não. Inclusive na sua vida, com o que você fez em 2017. Exatamente. Eu quero não lembrar da minha vida em 2017. Olha só, eu tô puxando isso porque a gente vai falar sobre o Snyder Cut hoje. E aí eu queria falar sobre umas diferenças de tom que a gente teve com a versão antiga. E também porque eu nunca fiz um HunterCast sobre a versão antiga, porque eu achei que não valia a pena. E não vale. Lá as coisas. Mas uma coisa tem que ser dito. Que apesar dos pesares, apesar do Josh Whedon, né? Que foi o diretor do filme, ter sido um pau no cu com o coitado do Cyborg lá, com o Ray. Não foi ele, foi o produtor lá. Não, foi ele também, o diretor também. Foi um pau no cu com uma galera, inclusive. Eu não o diretor que substituiu o Snyder. Mas a gente teve, pelo menos, na minha visão, um super-homem que mais se aproxima dos quadrinhos. O Super-Homem de 2017. Eu quero ver se sustentar esse seu ponto aí. Caralho, meu parceiro. Eu quero ver se provar esse seu ponto. O Super-Homem que tá mais preocupado em salvar pessoas do que ser um cara narcisista não. Do que ser um psicopata maluco que chega arrancando o chifre do cara e tudo mais. Mas porque não tinham pessoas lá. Não. Esse Super-Homem tá preocupado, só vai ninguém, cara. Ah, mas esse Super-Homem mereceu apanhar um pouquinho. Deixa ele apanhar. Exato. A gente quer ver uma brutalidade. O Super-Homem nem apareceu no filme. Tu quer que ele desse um soquinho e acabou. E deu pronto, um soco. Cara, eu queria que o Super-Homem fosse o Super-Homem dos quadrinhos, cara. O Super-Homem, ele tem dois... Então, tu vai ver Liga da Justiça Sem Limite. Não, mas aqui... Olha só, né? Eu, como um fã de carteirinha do fã-clube de Zack Snyder, vou ter que concordar com o Wallace. Olha só que interessante, é verdade. Olha só. Por incrível que pareça, eu senti naquela abertura ali no início do... Apesar dos pesares da digitalização, eu senti um clima de Superman, quando ele tá gravando pra aquela criança que tá filmando com... Isso, pô, aquilo ali deu um... Eu senti que se aquela cena tivesse entrado em Man of Steel durante aquele mesmo período de tempo, eu teria saído de Man of Steel um pouco mais satisfeito do que saí. Isso vindo num cara que terminou um podcast porque falaram que Man of Steel era ruim, hein, gente? Não, falaram de... Mas eu sei. BBS matou o podcast do Pael. Isso é verdade, né? É verdade. Mas é... Não, mas é sério. Uma outra coisa que eu senti falta também nesse filme... Foi as piadinhas que eu gostava do Aquaman. Eu não. Eu, tipo, não. Ele tinha umas piadinhas. Pelo amor de Deus. Que isso. Tinha aquela piadinha legal. Tinha aquela piadinha legal do Aquaman. Ele no laço da Mulher Maravilha, que foi muito maneiro também. Ah, é? Não. É a cena dele sentando no laço da Mulher Maravilha pra começar a falar a verdade. Foi uma dos primores da cinematografia mundial, cara. Foi. Desde que inventaram a câmera. Tem que inventar a câmera por isso. E pra isso. Eu não sei nem como é que eles não ganharam um Oscar de interpretação depois desse ano, cara. Não, eu, inclusive, essa é a cena mais famosa do filme. Icônica do cinema. Os irmãos Lumiere queriam estar vivos pra assistir. Porra, cara, ele tá falando pra namorar. Porra, deixa a opinião que você me levanta, caralho. Tá bom, peraí. Absurdo que você me fala. Eu tô tentando defender o filme aqui. Deixa eu puxar uma outra coisa. A gente, pelo menos, não tem uma Mulher Maravilha psicopata igual tem nessa, destruindo, explodindo um cara no banco. Ou você também concorda com a Mulher Maravilha explodindo um cara no banco? Peraí. Você entende o conceito do super-força? O conceito do Zack Snyder? Caralho, cara. Porra, super força, viado. É isso. Você queria o quê? Que ela abraçasse os bandidos, que nem no último filme. Chega, faz carinho, coloca todo mundo sentadinho, ó. Toma no cu, bicho. É ação, herói. Pelo contrário, eu queria que ela fosse herói. Eu não sei que herói que você curte, ou justiceiro. Não, você queria que ela fosse... Peraí, ô filhinho. Você queria que ela fosse heroína. Pra que ela ser herói, teria que fazer uma mudança de sexo. Exato. Talvez eu gostasse mais da Gal Gadot se ela fizesse uma mudança de sexo. Talvez se ela fosse herói. Cara, isso é a opinião de Koalas, o Hunter, que não é igual à opinião da empresa, tá? E era porque esse podcast não ia pegar pesado. Aham. Não, levinho. Depois ele fala que viados são os outros, né? Reúnam-se, Hunters! Nossa, minha voz foi embora já, gente. Eu não consigo mais, eu não sou mais jovem. A idade não tá chegando. Acostumado a fazer idade, isso, né? Já tem tanto tempo que não faz, né? Um podcast por ano dá nisso. Dá nisso, vamos lá. Eu sou o Koalas-se, o Hunter, e eu voltei agora pra ficar, pois aqui é meu lugar. Aham. Mentiroso. Ah, eu tô em casa. Enfim, e também aqui comigo para falar de Snyder Cut, nós temos nosso querido e membro, o Orion. Então, eu pulei as partes da luz porque eu já tava com sono, eram 3 horas da manhã e eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Boa. Tá certo. Por que não começar a ver um filme de 4 horas às 3 da manhã? Tá tudo certo. Não, não, eu fui ver às 11 horas da noite. E aí, a edição. Entendi. Beleza. E também aqui comigo, meu fiel escudeiro, nós temos o incrível Otávio. Tamo aí de novo, até sair o próximo Snyder Cut pra gente gravar o próximo episódio. Nossa, primeiro que não. Nossa, o próximo Snyder Cut. Vou ter que ver outro. Também o meu fã, também com a gente, o nosso cara que endeusa o Snyder Cut, né, cara? Endeusa o visionário Zack Snyder, o Fael. Oh, eu tenho fé, assim como o Batman, que o Snyder Reverse vai voltar. Caralho, eu tenho fé, assim como o Batman. Essa frase tá errada. Todas maneiras, cara. O Batman de fé foi foda, cara. O homem de fé, o Batman agora é universal, cara. Mas enfim, e também falando no Batman, né, que está velho e cansado, nós temos aqui o nosso membro velho e cansado, o Nerdmaster. Filho da puta. Bom, sabe por que esse corte do... Ah, tá bom, vocês já riram? Obrigado. Você sabe por que esse corte do Zack Snyder tem 4 horas, né? É porque é tudo em slow motion. E não, ouvinte, não foi efeito especial. Nossa senhora. Beleza, né, gente? Então, meus amigos, avancem seus players e peguem suas aljavas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Eu tô meio rouco, tá? Mas sobe a música, Nerdmaster. Isso não é rouquidão, não, ouvinte. A voz dele é essa merda mesmo. É que agora tem um microfone melhor, a gente consegue perceber melhor a merda de voz. Exatamente. Que ele tem. Sobe a música, para de falar. Sobe. Beleza. A música, vai se meter na edição, não, filha da puta. Assim, pra gente poder iniciar o programa. Beleza, Snyder Cut. Pra gente começar a falar sobre Snyder Cut, eu acho legal, antes da gente entrar sobre o filme, a gente falar rapidinho o contexto que o Snyder Cut foi lançado. Em 2017, nós tivemos a versão da Liga da Justiça, que foi aos cinemas, né? Que estava sendo dirigida pelo Snyder Cut. Estava sendo dirigida pelo Snyder Cut. É o novo diretor, agora é o Snyder Cut. Estava sendo dirigido pelo visionário Nerdmaster. Nerdmaster não! Caralho, filho da puta! Você tá louco, cara! Você tá louco? O visionário! O visionário Nerdmaster! Mole, cara! Estava sendo dirigido pelo visionário. Eu vim aqui pra ser ofendido. Pelo Zack Snyder, mas como ele teve problemas com a produtora, com a Warner na época, e também, infelizmente, teve o suicídio de sua filha, que foi muito triste, ele teve que afastar a direção do filme e o Joss Whedon assumiu. E nesse esquema, ele regravou diversas cenas, né? E foi aquela porcaria toda esquisita e Frankenstein pro cinema, aonde eu acho que melhorou o Super-Homem, mas tudo bem. Mas, em compensação, também deu uma piorada legal no Cyborg. Ano vai, ano vem, Fael liderando aqui no Brasil o movimento Release Snyder Cut, né, Fael? Exatamente eu, tava ali na linha de frente todos os dias no Twitter. Eu era o principal, cara. Eu acho que muito disso acontece porque o fã não aceitou, o fã do Snyder não aceitou que viu aquela merda no cinema, aí falou, poxa, eu acho que se o Snyder tivesse até o final, ficaria melhor. E começou, cara, porque... Não teve nenhum slow motion, senti uma falta. E começou porque, o pessoal não pode não lembrar, mas em 2017 não, porque foi no final de 2017, mas ali em final de 2017, início de 2018, o Snyder Cut era um mito, cara, era uma lenda. As pessoas falavam, existe uma versão do Snyder, mas não existia nenhuma confirmação da versão do Snyder. O que tinha para o pessoal é que Joss Whedon, que é diretor de Buffy, as Vampiras, ele só regravou algumas cenas e ele continuou, ele deu continuidade ao trabalho do Snyder, mas começou a circular na internet a ideia de que não, a verdade é que a visão do Snyder era completamente diferente, e o Snyder começou liberando um frame, começou liberando uma arte ali, uma arte aqui, o Snyder que começou a incitar os fãs a pedirem loucamente por isso. Exatamente. Esperto ele. Esperto tá ele. Certo ele, tá certo. Certíssimo. E no contexto quem geral, quer vender o peixe... E no contexto geral, o mais engraçado na fala do Fael é ele lembrar que o Joss Whedon fez buff a caça-vampira em vez de dizer todas as outras coisas que o Joss Whedon já fez na vida. Foi o diretor geral da Marvel Studios durante um tempão, mas foda-se. Mais importante na carreira dele é ele ter dirigido buff a caça-vampiros. É porque a icônica cena da cinematurgia humana, que é o Aquaman com o laço da Mulher Maravilha, o filme icônico e lendário da carreira dele é Buffy, Caça-Vampiros. Tá maluco. Mas enfim, nesses 3 anos que se passaram, o Snyder Cut ganhou forças, e justamente por nós estávamos passando por um período de merda, que é a pandemia, onde os cinemas estão fechados e não temos muito lançamento, a Warner visionária, ela pensou, e que tal se eu fizer dinheiro? Porque eu não tenho o que fazer. Engano é aqui. Por que não, né? Impulsionada pelo o gado do Zack Snyder, que está louco na internet, pedindo mais Snyder, me dê mais Snyder. Eu tô tentando me conter aqui pra não falar besteira. Me dê mais Snyder. E ela foi liberada a visão do Snyder Cut, onde o Snyder recebeu uma grana forte, né? Se eu não me engano, foi 58 milhões para terminar o filme. Desses 58, embolsou 25 pro bolso. Porque, né? Porque não, eu faria o mesmo. Não, ele recebeu um pouquinho primeiro, foi 40 milhões, eu acho. Depois ele recebeu mais. Sim. Ele recebeu uma grana para poder terminar o filme dele. Há boatos de que ele disse que não queria receber nada. Ele só queria terminar o filme dele. E ele abriu mão do salário para ele poder não ter interferência do estúdio. Mas, tá certo ele. Entre nós aqui, quem é aquele que acredita que o Snyder não recebeu nenhuma porcentagem desse dinheiro? Eu acredito. Sério? Homem íntegro. Ivan, você acredita, né, demais, que o Snyder não recebeu nenhum centavo nisso? Homem íntegro? Não, homem íntegro é a última coisa que eu queria ouvir numa descrição do Zack Snyder. Não. Fazer o quê, né? Você acredita que ele recebeu? Eu vivi pra ouvir alguém chamar o Zack Snyder de homem íntegro. Caralho, o Nerdmaster ignorou minha pergunta e passou e ficou tão incomodado com o comentário do Mario que ele não consegue não falar disso. Respondendo a sua pergunta, meu amor, Não, eu não acreditei que ele tinha levado algum por fora. Que ele levou, eu sei que ele levou, mas eu não estava me importando, para fazer sincero. Isso aí. E aí, então, a gente entra nessa versão. Lembrei-te que, quando esse cast sair, provavelmente já vai ter a versão em preto e branco, que acrescenta mais cena ainda. Então o filme é ainda maior. Não, porque... Não, isso aqui não. Agora vamos lá, vamos entrar na história do filme logo de uma vez, né? Começar a falar do filme logo de uma vez. Porque não tem nada melhor para uma pessoa que está assistindo numa TV Ultra HD, wide, 50 polegadas, de caralho a 4, do que ver a porra de um filme em 4x6. Eu pergunto pro Fael, que gosta muito do Snyder. Por que, Fael? Por quê, cara? Eu não vou defender isso, cara. É pra elevar a imagem do herói, porque assim você vê mais o herói, entendeu? Essa é a desculpa que tem. Mas eu acho. Porque nada melhor pra ver um herói. Não. Nada melhor pra ver um herói do que cortar quase um terço da tela nas laterais, né? Eu vou falar aqui. É tipo cabresto. Você tá vendo, tá tendo filme com cabresto. Deixa o Fael falar, gente. Vai, fala, Fael. Vou tentar justificar aqui, não como fã do Snyder, defendendo o trabalho do Snyder, mas como editor e trabalho em edição de televisão e tal, essas coisas assim. Não, eu acho que ele escolheu no SBT, assista o SBT. Mas eu acho que ele quis deixar dessa forma assim, porque deixa muito parecido com um filme que foi feito assim, na ilha de edição, algo muito exclusivo de, produzido por ele. Eu acho que deixa uma marca de que parece algo dele mesmo, sabe? Algo que ele fez ali pra ele. Bem básico, não é como se ele quisesse lançar aquilo no cinema em IMAX ou algo do tipo. Ele fez ali como se fosse um projeto pessoal mesmo. Então não, essa impressão de edição pessoal é o formato de IMAX, mas eu não sei não, eu nunca vi nada em IMAX. Não, eu não sei, cara. Eu sei que o que eu ouvi dizer é que todo filme é gravado daquela forma, né? Com aquele tipo de câmera. E aí, depois, no processo de pós-edição, ela é estendida. Mas até o quanto isso é verdade, eu não tenho certeza. Sim, sim, a maioria dos filmes, eles são gravados assim. Depois eles são estendidos, principalmente filmes que vão pro IMAX, como o Mário falou. Mas ele deixar nessa fase inicial do processo de edição e pré-produção do filme... Pós-produção, na verdade. É uma forma de ele deixar que é um projeto pessoal dele, que ele queria concluir aquilo de uma forma pessoal. É pelo menos a visão que eu tenho disso. É uma questão mais artística, uma pequena frescura, um floreio do diretor. Entendi. Por falar em floreio do diretor, vamos entrar na história do filme, onde a gente tem slow motion e o grito do super-homem. Eu quero falar sobre o grito do super-homem rapidinho. Gente, olha só. Antes que os fãs venham falar que, ai, Wallace, como você é chato... Aí você... Faz o grito do super-homem, hein, Wallace. Porque são duas faixas, né? Aí ele grita assim. Tem aquele micro silêncio. E depois tem a morte dele de novo. É tipo, será que o Superman morreu? Aí vem o segundo grito e cara, ele morreu mesmo. Então é isso. Mas enfim, eu entendo que todo o conceito de e aquilo não aconteceu de verdade. Porque se, até porque se o Superman tivesse gritado daquela forma, ele poderia ter destruído meio mundo, né, cara? Porque a onda de vento veio. Foi até debaixo d'água e acordou as caixas maternas. O porquê, eu não sei o porquê acordou as caixas maternas, porque não faz sentido nenhum. Porque tá no sangue do Superman a equação de vida. Cara, você assistiu... Peraí. Você assistiu o filme? Caralho. Quem? Você assistiu o filme? Eu? Não, eu tô perguntando pro Koala, porque o Koala se tem essa mania. O ouvinte daqui do Paranerdia conhece a mania do Koala de gravar um assunto sem ter visto. Não, eu assisti o filme. Não é a novidade, mas eu tô perguntando aqui, sério, você assistiu o filme? Eu assisti o filme, confesso que posso ter esquecido uma ou outra coisinha. No meio do filme eles falam que a caixa materna acordou porque eles estavam esperando a morte do super-homem. Então, isso que eu perguntei, isso aí eu vi, porra, eu perguntei o porquê que a caixa materna sabia, porque, tipo assim, você passou, sei lá, 4 mil anos sem ter um super-homem na Terra e aí a caixa materna nunca acordou. Aí depois, mas agora o super-homem nasceu e morreu, agora eu vou acordar. Não tem muito sentido isso na minha visão, mas tudo bem, ok. Até aí, Snyder... Você está me dizendo que usa achar ruim a visão visionária do visionário de Zack Snyder. Acho ruim. O Nerdmaster tem um ponto, hein? Já começamos com esse grito, mas esse grito ele faz parte do BVS, né? Então não vale nem a pena falar. E eu vou te confessar, hein, gente. Eu senti falta daquela musiquinha no começo, Everybody Know, hein? Everybody Know. Ah, não. Aí eu vou. Eu vou até sair daqui. Eu senti falta. Se tivesse aquele começo, eu ia gostar mais do filme. Mas enfim, e aí depois disso nós vemos o mundo em luto pela morte do Super-Homem. E aí a gente tem o nosso primeiro slow motion de quase 5 minutos, que o Nerdmaster, como ele tava avançando, então ele não viu. Que é a cena da Lois com o café, meu irmão. Puta que pariu. Essa cena eu vi. Não. Essa cena eu vi em Eu vou confessar aqui pros ouvintes uma coisa que eu falei no backstage, né? Nos bastidores aqui da conversa. Eu vi o filme em 1,5x de velocidade, tá? Aí vocês sabem o que, que eu ganhei com isso? Eu vi um filme de 3 horas na velocidade normal. Porque é tanta porra de slow motion no caralho desse filme que se assistir em 1,5 parece um filme normal. Tá? Mas a começar com um maravilhoso, sensacional e totalmente necessário slow motion para a compra de café da Lois Lane. Por quê, Fael? Por que o slow motion nessa cena? Mas olha só, quando você compra uma coisa que assim, você gosta e vai comer, tu não vê aquilo em slow motion? Tu fala assim, nossa. Peraí, caralho, você tá dizendo que tudo que você vai fazer que você gosta, você faz em slow motion? Você é um cara muito não, chato. Não, você percebe em slow motion, cara. Não você faz. Caralho, cara. Não, Mário, não. Eu não percebo as coisas. Tu imagina o Mário dando um barrão em slow motion, então. Nossa. Não queria imaginar. Caraca. Nossa, mãe do céu. E tem uma outra coisa que me incomoda, além do slow motion excessivo, é a falta de cor do Zack Snyder. Porque ele bota aquele filtro escuro em cima que nada tem cor, né, cara? Tu tá reclamando do quê? Vai ter uma versão preto e branco daqui a pouco? Aí aqui não vai ter mais cor nenhuma. Mas o Wolverine também teve versão preto e branco. Ninguém reclamou. Eu caguei litros pra essa que eu nunca vi. Cara, Mad Max Casa também teve, eu caguei também. Casablanca tem uma versão preto e branco e ninguém reclamou. Casablanca, é, né? Porque é a original, né? Porque ela foi feita assim, né? Inclusive, Casablanca só tem a versão preto e branco, né, cara? E ninguém reclamou. Eu vou confessar pra vocês que eu me senti vendo Era Uma Vez no Oeste de novo, cara. Que eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Que Era Uma Vez no Oeste, um filme longo pra caralho. Tá ligado? É muito longo e as coisas demoram pra acontecer. E o Snyder Cut tava me deixando nessa mesma situação, cara. Porque, deixa eu recordar uma coisa. A cena da Mulher Maravilha, ela é que ela salva a galera lá no... As crianças, né? No... Que tá fazendo excursão. No museu. Não é um museu. Então, não é um museu. Eu achava que era um museu, mas aquilo é... Não é um museu? Não é um museu. É a... Capitólio. Não, peraí. É uma outra parada que... A Casa da Moeda. É um banco. É uma Casa da Moeda. É a casa da moeda dos Estados Unidos. Isso, é um banco. É a casa, aquilo ali não é um banco, aquilo ali é a Casa da Moeda dos Estados Unidos. Sim. É tipo... Os caras foram meter um latado de papel. É tipo uma casa de papel, isso? Agora faz mais sentido. Ah, agora faz mais sentido a cena. Ah, ficou melhor pra você o filme. Ficou melhor. Essa cena ficou melhor, porque eu não entendi por que, tipo, terroristas reacionários iam entrar no museu. Mas agora que eles entraram na Casa da Moeda, faz sentido. Ah, mas o objetivo deles era trazer a Europa pra Idade das Trevas. Então, isso é um museu. Sim, aí você diz. Não! Então, aí eu pensei nisso, por que tem 1 milhão de museus, tipo, queimou um museu no Brasil e a gente não voltou pra. É mais ou menos. Mas assim. Olha que vai ter gente que vai discordar de você, rapaz. Mas se você destrói a Casa da Moeda, que é um ponto central da economia dos Estados Unidos, que é. Aí você realmente cria uma crise bem pesada. Agora realmente faz sentido. É verdade, não é o museu, né, cara? Porque. Eu pensei que era um museu e eu falei, o que eles estão fazendo no museu, cara? É, matando criança no museu, né, cara? Vamos trazer idade. Cara, média. E nessa cena da Mulher Maravilha lá na Federal Reserve, a gente é brindado com. Até inédito. Ao mesmo tempo, cenas em slow motion e em câmera rápida na mesma cena. Ah, essa, mas isso foi legal. É, foi legal. É meio bizarrinho de ver. Eu particularmente achei que eles salvaram a cena. Né, nessa versão. Porra, bicho, ficou incrível, não. É verdade. O efeito especial dessa cena e o poder. Cara, reassiste a primeira cena do filme de 2017, o Frankenstein maluco, e depois reassiste essa cena. Naquela primeira, no primeiro filme, ela não parece uma super heroína. Ela parece um heróizinho genérico, Anabi. Caraca, nessa cena, ela mostra que, porra, ela é cabulosa, bicho. Tá bom, olha só, gente. Eu tenho uma coisa pra poder falar aqui, no contexto geral. O porquê que eu me incomodo tanto com o filme do Zack Snyder? Eu, como fã de quadrinho, eu sei que a DC, diferente da Marvel, no, pelo menos nos quadrinhos, ela é a colorida otimista. E o Fael tem isso é verdade. E não tem que... Não vai me desmentir. A DC, ela é colorida e otimista demais. Os heróis, eles são essencialmente bons na DC. A gente tem a Mulher Maravilha, que ela é a patrona da paz, tá ligado? Tipo, ela, então ela não mata. O que ela fez naquela cena... Meu filhotinho. Não, matrona. Patrona só se ela fosse homem. E mais uma vez... A segunda vez que o Wallace... Não, estamos vendo o fetiche do Wallace que ele quer ver... Fazer uma operação de mudança de sexo. Eu vou pegar aquele aplicativo que transforma as pessoas no sexo oposto e fazer com a Gal Gadot e fazer a noite do Wallace. Então, a gente tem essa parada dos heróis não matarem, eles serem essencialmente bons. A mesma coisa que o Super-Homem. O Super-Homem, ele tem duas fraquezas, que é a Kryptonita e o fato dele ser ingênuo, deixa eu corrigir, ingênuo, não burro, tá? Tem uma diferença enorme de ser ingênuo e burro. Porque ele realmente acredita que as pessoas têm um potencial de serem boas. É por isso que ele não vai com tudo. E é por isso que ele não destruiu a cabeça do Lex Luthor até hoje, igual uma ervilha, como ele poderia fazer. Eu tenho um problema com o Zack Snyder. Eu conto pro Wallace que o Super-Homem também não tem magia. Deixa ele continuar, tá legal. Isso que eu tô falando, que essa cena me remeteu muito ao BVS, quando o Super-Homem ele explode o terrorista que tá com a Lois Lane, cara, sem necessidade nenhuma, tá ligado? A mesma coisa aqui. Por quê? O que acontece? A gente tem toda aquela cena onde... A gente tem toda aquela cena onde... assim como o Bolsominions, né, cara? Se fosse terrorista... Se você é Bolsominion e tá ouvindo, vai embora. Mas enfim, continua. As empresas para nerd de podcast associadas não corroboram com a opinião do host deste podcast. Obrigado. Aí a gente tem toda aquela cena dela... matando os terroristas inteiros, e até que tem a cena da bomba, que ela joga a bomba pro alto. De fato, aquela cena realmente é bonita, tirando o fato que tá meio acinzentado e tal, mas se tivesse mais cor, acharia mais bonito, mas tudo bem, vamos passar disso, né, supera. E aí a gente tem a cena a qual ela protege os civis da bala, e quando o cara vai recarregar, ela, num ato de exagero extremo e irresponsabilidade, ela usa um golpe que é poderosíssimo, que ela usou lutando contra o Apocalipse, cara. Que é aquela parada dela soltar o bracelete e fazer aquela mini explosão. Foi absurdo. É agressão policial, ela fez a... sabe? Então, mas daí eu tenho que concordar com o Koalas, porque assim, o cara, ele era um humano, ele não tinha poderes, ele tava desarmado, e ela tinha poder pra render ele de qualquer forma. Ela dá um golpe tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ela desintegra o maluco e explode a parede atrás, entende? O golpe dela foi potencialmente mais danoso do que qualquer coisa que poderia ter feito naquela situação. Inclusive, ninguém pensou nos civis que morreram com um prédio que... Mano, a parede explodiu. Volta no filme. A parede não explodiu por pouco. Ela arregaçou o prédio. Destruiu o prédio. Matou uma galera no caminho, com certeza. Agressão policial. George Floyd mandou lembranças, né, galera? Olha só, galera. Um senão aqui rapidinho, que a gente tá fazendo essa gravação ao vivo no YouTube, caso você não saiba, querido ouvinte. Aí eu tive comentários aqui maravilhosos, inclusive do meu xará, Alexandre Micosta. Não fala de música, que eu fiquei puto com a música gritada da Mulher Maravilha. Porque, cara, não é sacanagem, não. Toda hora que a Mulher Maravilha aparece na tela é... Cara, vamos falar sério. E quebra o clima. A música é tipo um clima total. Não, e o pior de tudo é que o filme tem 4 horas e é 4 horas essa repetição. Se fosse um filme de 2 horas, ok, bicho, mas é muito não. tempo. E não precisa sequer a Mulher Maravilha ter uma cena de ação. Só basta ela lançar um olhar, tipo, ela dá um olhar sério assim pra o Batman. Cara, eu não entendi. Tu imagina, não, tu imagina a cena dela tá lá comendo um croissant, tal coisa assim. Não, mas olha só, fica aí bizarro. Ela, qualquer coisa começa a tocar aquela música dela, né? Do BVS. Caraca, cara, antes tivesse a guitarrinha, então, cara. Porque a guitarrinha. Eu gostava toca. Daquela guitarrinha. Só nesse começo, depois é só a mulher, cara. Eu acho que o Zack Snyder, ele vacilou na hora de sonorizar esse filme. Porque vacilou, ele tinha que equilibrar. Nenhuma música é marcante, cara. Nenhuma música desse filme é marcante. Só esse gritinho. E pelo motivo é pro sentido negativo. É tão pois marcante é, quanto aquele mãozinha pra cima, balança o corpo, balança pra cá. Caralho, já imaginou se toda vez que a Mulher Maravilha aparecesse no filme tocasse Ziriguidum? Eu vou te falar que seria melhor. Seria melhor que o gritinho, cara. E aí, cara, a gente passa. A gente passa toda essa cena da Mulher Maravilha no banco e aí a gente vai para o incrível Batman, né, indo encontrar o Aquaman. E aí a gente tem a primeira prova que o Batman é foda, porque quando os caras estão conversando lá na taberninha, na cidade costeira lá, um deles fala, pô, quem que é esse cara que veio pra cá e tudo mais? Eles falam, ele veio pela montanha. Porque o cara, ele questiona que não passou avião, né? Tinha tempo que não passava o avião e tudo mais, e nem barco. E aí eles falam que o Batman chegou na montanha, mostrando que o Batman é o único cara que conseguiria vir sozinho. O Batman não, aí, não. O Bruce Wayne. O Batman bem, não. O Bruce Wayne. Eu particularmente, eu achei essa cena melhor do que a cena de 2017, onde tem um desenho das caixas maternas na parede. Aí faz mais sentido que o Aquaman é tratado como uma lenda e tudo mais e tal. Um mito, né? E aí, mas ainda assim me incomoda um pouco, porque essa cena ela tem um desfecho, que quando o Batman chega pra poder falar com o Aquaman, eu vou chegar lá. Aí o Aquaman se revela, né, que o Aquaman segura o Batman pelo pescoço e tudo mais, ele descobre. É aí que o Bruce Wayne mostra o superpoder dele, né, porque o Aquaman segura ele na parede, ele tá com uma pataca de dinheiro na cara dele, né. Mas eu também sou o superpoder, é o superpoder do Bruce Wayne, né. Quem não, né. Você quer 25, ó, você quer 25 mil? Ó meu troco de pinga, toma, pá, na cara. E aí a gente tem a cena épica. Do Aquaman indo pro água. E as criancinhas. No moral, cara. Chatíssimo. Porra, essa cena foi chata demais. Não, e a mulher chegando a roupa. Caralho, mano. Eu entendi o conceito, mas foi muito mal aplicado, bicho. Puta que pariu. E eu vou te contar um negócio. Qual é do fetiche do Schneider com mulher cantando em voz alta? Deve ser alguma coisa sexual, bicho. Só pode. O mesmo do Wallace com a Gal Gadot masculino. Deve ser o mesmo deve fetiche. Ser. Lá vai o Aquaman... Sei lá o que ele vai fazer, vai pescar, sei lá o caralho que ele vai fazer dentro da lagoa. As garotas... Oh, Aquaman, tá aí... pra lagoa. Não, eu acho. E a garota pega lá no casaco do Aquaman e dá-lhe uma fungada daquela. Ai, meu. Não. Isso foi doentio. E sabe o que faz menos sentido dessa cena? É que assim, o Aquaman, enquanto ele tá interagindo com os cidadãos ali da vila, as pessoas tratam ele como uma pessoa normal. Só que ele vai embora e a galera endeusa ele, começa a rezar pro cara. Que porra é essa, cara? No mínimo, se a brisa fosse essa, no mínimo ele tinha que ter um trono dentro do bar. Entende? Eu chego a sentar ele no trono dentro do bar, tomando a cachaça, e todo mundo... Porque, falando caralho, bicho. Tomando a cachaça, aquela cena dele pegar e estourar a garrafa no cais, cara... Porra. Ele não é ligado com o povo de Atlantis, então foda-se. Ele é água mesmo. Essa cena que ele joga a garrafa na água e tudo mais, vem logo depois que ele fala que o cara não respeitou o mar. Aí ele... Exato. É porque o mar é bem. É que nem quando você tá em casa e você coloca o tênis em cima da cama. A casa é sua, irmão. Você pode colocar, entende? Entendi, entendi. Vocês não entenderam. Ele jogou a garrafa no mar, mas ele... A cena não mostrou, ele pegou a garrafa e levou pra casa, ali dentro. Ah, levou pra dentro. Não, ele jogou pra tirar a camisa que já tava molhada. Ele tava nadando com camisa, aí ele vai voltar pra água, ele tira a camisa. É porque ele queria mostrar o shape pra galera cultuar ele, né, bicho? Filho, não, uma coisa, deixa eu só também te dizer um negócio. Eu não queria bancar o lado viado aqui, não, mas se você tem Jason, my man, Momoa, no seu elenco, você não deixa ele com camisa mais do que 15 minutos por... Pois é, né? É verdade, no Crepúsculo, aquele maninho lobo ficou sem camisa muito mais tempo por menos. Né? Cara, são três ali no elenco. Ó, são três ali no elenco que eu não me importo nem um pouco que fiquem sem camisa o filme inteiro. É o Henry Cavill, o Jason Momoa e a Gal Gadot. Realmente a Gal Gadot. Se ela ficar sem camisa, fica bem melhor. E o Jeremy Irons? O Jeremy Irons tá um capô de grilo, filha da puta, cara. Não dá não, né? Jeremias Ferro já não tá na melhor das formas, cara. Já, de fato não tá mesmo. Eu só queria fazer uma pergunta pro Wallace. Você sentiu falta do Fiquei Sabendo Que Você Conversa Com Os Peixes? Nossa senhora, o Batman piadista? Não, não senti. Graças a Deus que essa merda falar. Sumiu, né? Puta, porra. Que pariu. Você sentiu falta das piadinhas? Não. Você sentiu falta das piadinhas? Essa aí... Eu não senti falta das piadinhas do Batman, cara. A piadinha do qual que é o seu superpoder? Eu sou rico, já me incomoda. E aquele é do Zack Snyder. Mas é uma boa piadinha, cara. Não, mas essa mas piadinha... Aquilo... Não, mas peraí. Aquilo ali não é piada, não. Aquilo ali não é piada, aquilo é verdade. O superpoder dele é dinheiro, o poder dele. Caralho. Tá bom, cara. Ele patrocina. Então, e por falando em piada, a piada do último filme que foi o Lobo da Steppe, né, com seu visual escroto, aqui a gente tem o Lobo da Steppe mais remodelado, né? Porque aí a gente entra nos flashbacks lá dele indo pegar a caixa materna. A caixa materna não. A caixa materna, tá certo. Que é quando ele vai lutar contra as Amazonas. E eu vou ser sincero que essa cena neste filme está muito mais épica e muito mais maneira do que a de 2017. Que 2017 agora só uma minutos. Perguntinha. Casa no Chão aqui comigo, quem é que ia querer ver um filme só com as Amazonas? Porra, eu queria, fácil. Inclusive, eu acho que esse filme poderia ter sido substituído por um filme só das Amazonas. Pois é, né? Caralho. Ia ser iradíssimo. Caralho, bicho. As Amazonas são de longe a melhor parte do filme. Tudo bem que elas prendem o cara que teletransporta na... e joga no mar e acha que venceu, tá? Tirando isso, tá trouxendo. Ah, porra, cara, elas estão. Dava pra elas fazerem. Elas estão desde o filme de 2017 lutando com quem tem arma com arco e flecha, cara. As ideias dela de captura vai ser nesse nível, cara. Exatamente. Não, pô, não, né? Não, e o melhor aí ainda, é uma limitação. Lutando contra neguinho de metralhadora com arco e flecha. Isso. E vencendo. Porra, mano, isso é incrível. É, baseado nisso, realmente. Mas morreu o Amazona ali a rodo, cara. Né? Não, cara, ali morreu legal. Não, olha só, igual eu tava falando com a Carol. Tem uma cena que quando eles estão ainda dentro daquele negócio, antes da mãe da Diana conseguir fugir, que tem uma Amazona que toma uma porrada de um parademônio que ela tá pra morrer, aí ela fala, não nos desonre, né? Tipo, fecha essa porra e vai embora. Aí eu pensei, cara, é muito fácil você falar, deixa a gente se sacrificar aqui, quando você já vai morrer, né, Elvira? Porque você já tava morrendo. Isso aí é real. É muito fácil você falar, mata todo mundo. Já fui mesmo, foda-se. Ai, tranquilo. Cara, mas tu já vê o nível de fodacidade das Amazonas logo na primeira cena com a porra da caixa materna e um batalhão de Amazonas em volta. Pronto, é, mas tinha uma ali morrendo de medo, né? Não, só precisava passar um ventinho na caixa, aquele. Opa! Cara, peraí. Cara, eu acho, tipo, se não fosse o cara que se teletransportasse, eu acho o conceito da armadilha ali de prender e cair a metade da ilha, eu acho aquilo muito maneiro, tá ligado? Nossa. Sim. Porra. Cara, aí é que você vê o como que cada tribo, vamos assim dizer, né? Cuidou das porra das caixas, né? Amazonas, bota a porra da caixa num penhasco, num templo, com guarda em volta pra defender. Parabéns. Atlantis, bota a porra da caixa num templo fechada no fundo do mar com porra de guarda em volta pra defender. Parabéns. Humanos, enterra essa merda no quintal do vizinho e foda-se. Esquece. Caraca, o detalhe é, né? Nem enterra no mato. É enterra no mato e esquece pra sempre, foda-se. Não, o detalhe, que inclusive até a Carol me atentou isso que eu não tinha reparado, é que ela falou assim, na hora que eles gravaram, ela... Caraca, eles não fizeram nem um buraco fundo, né, cara? Fizeram um buraco. Não, né? Copa rasa. Eles estavam com preguiça, porra. Cara, entretanto, coisa aí, tchau. Eu queria fazer uma defesa dessa tática dos humanos aqui. Eu queria fazer uma defesa dessa tática dos humanos. Porque humano, quando o lobo... Vou defender os humanos. O lobo da Steppe chegou e foi buscar as caixas maternas. Ele foi lá no Reino das Amazonas e tava lá no Templo das Amazonas. Ele foi lá no Reino dos Atlantes e tava lá no Reino dos Atlantes. Se ele tivesse ido na Casa Branca, ele não ia encontrar a caixa materna lá. Ele ia ficar tipo o ano inteiro cavando buraco em tudo que é canto pra tentar encontrar. Ele ia ficar tipo aquele pessoal que vai buscar tipo moeda ou tesouro na praia, que fica com aquele detector de metal. O lobo da Steppe fica tipo detectando o planeta inteiro até encontrar a caixa materna. Porque tipo, não foi colocado no local protegido. Eles sentem, bicho. Mas quando ela desperta, e ela não tinha despertado, porque depois não, o pior é que eles sentem com ela. É sacanagem. Eles sentem no cheiro, cara. O fedor, porra, que deve ser a porra dessas caixas maternas, cara. Ah, deve cheirar bala. Não, é. Peraí, eu vi um comentário aqui. Foi o último que foi achar. Pois é, é verdade. O cara, o Alexandre comentou ali no. Ô, Wallace, se você puder falar perto do microfone, eu agradeço na edição, tá, filha de uma puta? Ah, desculpa. Foi mal. O Wallace tem isso, cara. Ele vai afastando no microfone. Acho que ele tem alergia ao microfone dele, eu não sei. Tem alergia ao microfone. Mas enfim, continuando. E aí, o Fael tá certo, né, cara? No final, a caixa dos humanos foi a última a ser encontrada, né? E aí tem todo aquele conceito das Amazonas também, que eu achei muito maneiro, que ela vai avisar os humanos, né? Que ela até fala assim, mas os humanos esqueceram, eles nem vão nem saber o que é isso, né? Quando ela taca fogo lá no monumento com a flecha. E, meu Deus, que braço, né, cara? Assim, uma flecha mágica, e tal, mas... Que braço, irmão, falando... Agora você entendeu. Não, a flecha que foi sozinha. Criatura... Você entendeu agora por que elas não precisam de metralhadora? Entendi. Não precisaram inventar metralhadora, porra. Com uma abraçada dessa, você não precisa da porra do míssil, bicho. Elas atiraram de um continente pro outro. Não, mas a flecha é mágica. A flecha foi sozinha. Sabe, é a flecha que consegue fazer isso. Não, peraí. Ali tem duas coisas. Primeiro, as Amazonas tudo per força. Ponto. Tá? Sim. Ponto. Sim. E ali não é qualquer flecha, ali é a caralha da flecha da Artemis, porra. A flecha mágica cheia do parangolé do caralho A4, porra. Verdade. Ainda assim, haja braço. É verdade. Não, haja braço. E você tem que entender uma coisa, como é que essa flecha realmente é mágica? Porque a caralha da flecha é uma flecha incendiária que não apagou na velocidade que ela tava. Só pegou mais fogo, né? Só pegou mais fogo, é verdade. E aí a gente tem aquela cena também. Você já experimentou? Não, vocês já experimentaram ver numa cena de filme como é que é flecha incendiária? Ela tem que ser jogada pra cima e deixar cair, cara. Ela não pode ir reta, porque se for reta, o vento apaga. É verdade, eu nunca tive o prazer de entrar com uma flecha incendiária até hoje, não, Dead Mas quando eu tiver. Tu nunca viu isso em filme também, né, o Mundrongo? Falta vivência, cola. Falta sair mais de casa. Eu vou te mostrar como é que é uma flecha incendiária na tua casa qualquer dia desse. Vou falar. Caralho. Vou falar. Cola, você vai estar na varanda, vai ver aquela nuvem de luzinha assim, ó. Só subindo. Vindo pra casa dele. Vamos falar em falta vivência, né, cara? A gente também vamos falar sobre a outra caixa materna que o Lobo da Steppe pega, que é a caixa de Atlântida, e que neste filme também é diferente do outro, né? Eu achei muito maneiro aquele golpe lá da Hera, que ela deixa o cara meio seco, tá ligado? Porra, aquilo muito irado, cara. Ela chupa o cara. Mera, não é Hera. Hera é a deusa do Olimpo, porra. Não, mas eu falei Mera. Hera é a mãe do Hércules. Ele fala Hera. A única... Não, eu falei Mera. E tem gente que falou Hera também. Não, falei mera. Mas a única coisa que me incomodou nessa cena foi o fato de que no enquanto as Amazonas tinha um exército protegendo a caixa, os atores... Uala, se você assistiu o filme... Castigo, cara. Não, eu sei que eles falam que repulsionou o exército e tudo mais e tal, mas ainda assim, né, cara, é uma parada importante, né? Imaginei que eles botavam no cu do mundo, bota cinco caras ali que tá bom. Ah, cara, mas acho que... então, é o que eu queria dizer, tipo, era uma parada importante há 4 mil anos atrás. Exatamente. Passaram uns 4 mil anos, essa porra poderia... Eu não sei como essa porra não tá numa biblioteca ou num lixo de... Essa porra é tipo... Nego olhou e falou, o nego olhou pra isso e falou... Imagina se realmente, na nossa vida real, nós humanos tivéssemos um item que há 4 mil anos atrás foi importante e depois a gente simplesmente esqueceu e falou, joga essa merda aí em qualquer lugar, tipo um museu que pegou fogo e todo mundo. Isso! Tipo um museu que pegou fogo e todo mundo cagou litros. É tipo isso, né? Exatamente. Esse é um exemplo, tipo, 4 mil anos se passaram, nenhum Atlante mais se importava com a caixa materna. E eles também não estavam sabendo o que estava acontecendo com as Amazonas. E aí, senhoras e senhores, que nós temos que ver como é que uma administração cuida bem dos seus afazeres, né? Que estávamos na administração lá do irmão do Aquaman, né? Do Rei dos Mares, lá do que pariu. E aí o cara mesmo falou, mas tinha que botar mais guarda que a mera, né? Tinha que botar mais guarda nesse caralho. É corte de verba. O presidente Bolsonaro, o rei lá da puta que pariu, ele disse que não precisa mais de guarda aqui não, aqui tá gastando muito, a verba do governo não dá, tinha que botar cloroquina e essas coisas da vida. Não, só precisava de uma mera incentivada, porque ela botaria o Steppenwolf sozinha. Mas, né... O roteiro não deixou. Pois é. E aí, cara, o que me incomoda também, continuando avançando o filme, que aí, então, finalmente, a Liga da Justiça vai se reunir, né? Que a Mulher Maravilha, ela vê lá que o perigo está entre nós e tudo mais e tal. Ah, faz isso pro Batman. E aí ela conta toda essa cena da guerra do passado, onde chega o Darkseid. Muito bom a luta. O Darkseid, ele toma uma lenhada, cara, que o cara esqueceu até onde ele veio, né? Até de onde ele veio. Ele vira a mente dele, né, cara? Aí vem aquele papo de nerd. Aí é que tá faltando o HQ-Man aqui na conversa, né? Que aí vem aquele papo de nerd chato de quadrinho. É que nessa época ele ainda não era o Darkseid. Ele era o Wooster, o Serutra, ou sei lá, a porra do nome do filho da puta, que não era o Darkseid ainda e tal, e coisa. Mas vou te contar um negócio. Ali ele mereceu tomar porrada, porque puta que pariu. Zeus, meus parabéns, meu irmão. Tu é foda, hein, cara. Puta que pariu, representação de Zeus foda, cara. Aquele Zeus é comedor de casada, porra. Aquele representa realmente, né, quem é o Zeus, cara. Que é o comedor de casada, de fato. E você... Então aquilo ali você pode dizer de uma representação fiel da história, né? É, tava ali também o Ares sem o bigodinho ridículo que ele usa no filme da Mulher Maravilha, né, cara? Porra, velho. E tem aquela cena... E tava ali Artemis com as flechas matadoras de caralho a quatro, porra. De nave. Dá um tiro na nave e a nave explode. Pois é, né, cara? Pois é. Porra. Igual o Gabriel Arqueiro. É o mínimo. A Marvel aí. Igual o Gabriel Arqueiro. Eu queria fazer uma crítica ao Darkseid, que não era Darkseid. Beleza, tudo bem, você ainda não era o Darkseid, ele era foda-se o que ele era. Mas você ir pra uma batalha de regata, amigo? Porque, pô, ele não tem armadura, ele tem uma regata. Rafael, eu não sei se tu já jogou D&D, porque o Bárbaro não usa nada. Mas mas por isso que se fode, cara, quando toma uma lenhada. Cara, o Darkseid, ele... a visão que eu tenho dele, beleza, ele é Ulster e tal. Mas ele é forte pra caralho, só que ele tá sempre com o braço nas costas e flutuando. Esse Darkseid é genérico, cara. Ele chega fazendo... caindo com soco no chão e tudo. Cara, eu acho muito esquisito isso. Mas aquele Darkseid ali não tem raio ômega. Senão ele toca raio fim do olho. Ele tem, gente. O do futuro tem. Aquele que levou machadada, não. É aquele veião, não. Inclusive, é o mesmo caso das Amazonas, bicho. Você se vira com o que tem. O bicho não sabe levitar ainda, não sabe fazer aquela firula toda. Ele sabe dar soco na cara, é o que ele vai fazer. Mas convenhamos que ele podia botar uma armadura? Tipo, o Steppenwolf. Todo mundo tava de armadura, isso é um fato. O cara tava de regata na batalha. Pra todo mundo dizer que a gente é Marvete. Pra todo mundo não dizer que a gente é Marvete safado, o Thor aprende. É assim que se dá uma machadada num cara, tá? Ah, meu Deus. Real. Isso foi o que o Thor fez. machinado no peito. Não, ele errou, ele jogou no braço do Thanos ali, não. Ali foi na jugulada do filho da puta do Darkseid, porra. Quando acertou o ombro, eu lembrei da hora do Thor, né? Pra mirar na cabeça. Cara, vamos fazer o visual do CGI agora rapidinho? Deixa eu fazer só uma dúvida, só uma pergunta rápida. Vocês acharam o visual do Darkseid mais maneiro do que o Thanos? É diferente, não. O Thanos estava mais caprichado. Tava mal feito? Não tava bem feito. O do Thanos estava mais caprichado. O Thanos era mais caprichado. Eu também senti isso. Isso é verdade. Tem uma evolução, sim, do Steppenwolf pro 2017, mas ainda assim, apesar dele estar mais bonito, o design do personagem não me agrada. Aquela armadura esquisitona, ele tava parecendo um vilão no filme do Power Ranger, cara. Aquela cheia de espinho e tal, porque vilão tem que ser. Não, mas o Steppenwolf é aquilo, né, cara? É, mas não, aquilo não é uma imagem que me agrada. Mas enfim, e aí tem toda essa. Ah, que frescura. Que a gente contou, né? Que a Diana, ela narra essa cena pro Batman, maluco, e muda pro Batman. O Batman tá cagando pra quem a mulher tá falando, cara. Não, ele tá assim, ó, tem lógico, tá nada, cara. Olha também o que ela conta, que loucura que ela tá contando ali. Ah, quatro mil anos atrás a gente deu porrada nesse cara. Não, e o famoso clichê do cinema, como é que você sabia das partes que você não tava lá? Tipo, como é que você sabia o que aconteceu dentro da nave do Darkseid? O que o Darkseid falou lá dentro da nave dele? Ela tá preenchendo as lacunas, né? Com o storytelling dela. Ah, é aquela história, né? Quem ganha a guerra conta a história, né? Pois é, né, cara? Isso que o pessoal tava cagando pra isso. E aí a gente tem o Batman indo atrás do Flash, enquanto ela vai atrás do... Não, tem a cena do Flash estourando o sapato, pegando linguiça. Eu vou chegar pra falar do Flash, mas imaginei que isso fosse depois. Mas beleza, então, já que o Mario puxou, a gente pode falar do Flash agora. Gente, Flash, eu gostei. Pegando emprego de carregador de cachorro, cara. Maluco, parabéns, cara. Tu tá de sacanagem com a minha cara. O cara podia ser o rei do Uber se ele quisesse, mas não, ele quis ter emprego de passeador de cachorro, cara. Eu vou te dizer que essa cena do Flash inteira me incomoda muito, cara. Por quê? A gente tem a Iris West lá, né? A Iris West, ela parece que ela nunca viu um homem na vida. Ela vê o Barry Allen, cara. Ela fica louca, ela não consegue nem dirigir, cara. Ela dirige... Caralho! Pô, tu é uma pessoa muito bonita, tu ficou assim, caralho, essa pessoa é muito bonita, né? É que o cara sabe que o mundo... Ela viveu num cativeiro 30 anos, cara, nunca viu um homem. Porra, olha que cara. Ah, cara, sinceramente, a cara do Barry Allen era muito mais cara de Pokémon fudido do que da Iris, cara. A do Barry Allen. O Barry, na hora da super velocidade, que ele para assim pra pegar no cabelinho da garota. Caralho, nossa, falou, matar nada. Isso, cara, é filha da puta, hein? Mas eu acho que tudo isso ia ser minimizado se tivesse um Switch Dreams, cara. Faltou uma música decente. Sinceramente, pô, aquela música lenta, depressiva, porra. Cara, podia ser pior. Podia ser uma... Que nem a do Inception. Doriana. Loriana. Podia ser pior, né? Podia ser um coro de mulher fazendo... Ah, não, pelo amor de Deus, aí... É porque a Mulher Maravilha não tava nessa cena, senão tinha, com certeza. Não, detalhe, né? A Iris West, ela é uma contrabandista colombiana, né, cara? Porque, porra, o carro explodiu daquela forma, irmão, ela tava carregando quanto de dinamite naquele carro. Ela era terrorista do Iris, ele não percebeu. Não, mas olha só, é legal ver naquela cena que ele pegava com cuidado pra não arrebentar a mulher, né? Cara, ele pega ele igual um assediador. Inclusive, quando ele pega a salsicha, eu fiquei assustadinho. O dia que ele vai botar essa salsicha, rapaz. É muito escroto. E olha lá, vemos e convenhamos que essa cena foi chupinhada safadamente dos X-Men em primeira classe, cara. Que as cenas do Pietro são mil vezes melhores do que essa porra dessa cena do Wally West, cara. São, mas sabe o que eu senti nessa cena? Eu senti que tem essa competiçãozinha velada entre o Pietro e o Flash, e os caras fizeram uma cena só pra fazer com que o Flash fosse mais rápido que o Pietro. Porque o único fundamento dessa porra. Que a cena é ruim, ela é chata, é o que o Nerdmaster falou, ela é chupinhada, tipo, ela é quase igual, só que pior. Leva mal não, Otávio. Eles tentaram fazer o Flash ser mais rápido do que o Pietro, mas não conseguiram não, neném. Não, conseguiram no final. Ah, não em conseguiram. É isso que eu queria chegar. Em compensação, eu achei que assim, a cena do final, tirando a trilha sonora, aquela corrida do Flash ele reconstruindo onde ele vai pisando, eu achei muito foda, cara. Eu gostei daquela cena. Legal. Se tivesse um Sweet Dreams ali, aí seria melhor. Não pode ter Sweet Dreams, tem que ser outra. Vamos pensar em outra música aí. Eu vou te ser sincero, que eu achei realmente essa cena visualmente bonita, essa cena do final que ele reconstrói as coisas enquanto tá correndo. Demais, cara. Chorou, tipo, os corpos voltando. Detalhe, o Superman morreu duas vezes nesse universo já, né? Desnecessariamente. Se morrer uma terceira, já pode pedir música do Fantástico. Mas enfim, então a gente tem o Batman indo encontrar o Flash, né? Mas vamos ser sérios, gente. Se você tira essa cena do Flash, essa cena que ele salva a Iris West, perde todo o filme. O filme não fica sem sentido nenhum. Não faz diferença nenhuma pro resto do filme, cara. É uma exceção de linguiça essa cena. Assim, a cena que ele... Ah, é verdade, é verdade. Não. Não foi uma exceção de linguiça, não. Foi uma exceção de salsicha. Foi uma salsicha que ele pegou, não é? Até porque, olha, a salsicha é melhor do que linguiça. Cara, mas é muito errado essa cena da salsicha. Ele olha pra salsicha, ele olha pra cara da Iris, ele olha pra salsicha de novo. Ele podia botar a salsicha na boca dela, né? O que ele vai fazer com isso, né, cara? Mas tudo bem. Mas agora, sério, a cena que ele conversa com o pai dele, eu acho que nesse filme tá melhor. Tipo, tá mais... Contextualizada. Eu nem lembrava que ele falava com o pai dele no filme de 2017. Não, ele chega a falar com o pai dele. Eu acho que de forma geral a história ela tá muito mais amarrada. Tipo, todos os personagens eles têm mais. Também, né? Com 4 horas de filme, se tu não conseguisse amarrar. Ah, cara, por mim, mais filme com 4 horas. Eu preciso mais tempo pra você ver uma coisa do que um negócio corrido. É, existe série, Mara. Aí você fica na série que você vai ver. Não. Mas a série tem que ser semanal. Eu não tenho saco pra ver uma. Mas, tecnicamente falando, essa porra desse filme é uma minissérie de 6 capítulos, né? Sim. Vai ser 4, né? 7 se contar a porra do epílogo. Cara, olha só. Rapidinho sobre a conversa dele com o pai dele, porque ele tá conversando de boa e tudo mais, a gente tem um contexto e tal, só que o policial que vai interromper a conversa, cara, ele interrompe numa brutalidade. A polícia americana, cara. Que isso, cara, tá de boa. É pior, cara, é polícia americana em prisão americana, com o povo lá da porra isso. Da prisão, os guardas de prisão, cara, é tudo neguinho metido a besta, é tudo ex-bully de colégio, cara. Pois é, tem isso mesmo. Queria falar em pai e filho, vamos falar em relação ao pai e filho do Cyborg, que foi finalmente explicado. O Cyborg mereceu, mostrado que tipo, finalmente mostrada, né? Finalmente mostrada. Né? Exatamente. Filha da puta do Silas estava lá, né? Vamos contextualizar rapidinho, gente, porque o Ray Fisher, ele ia usar esse filme no passado, em 2017, ainda quando era a versão do Snyder, pra levantar a carreira dele. Porque o Zack Snyder cansou de dar entrevista que o Cyborg ia ser o coração do filme e tal. Vocês lembram disso? Entrevista que ele tinha? Eu lembro. E a gente chega no filme e não tem nada do Cyborg, né? Aqui, eu acho que teve até pelo contrário. O Cyborg, ele é muito bem explorado. Você realmente vê que ele é importante pro filme e tal. Pra solução final, ele é importantíssimo. Mas teve coisas ali que me incomodou um pouco que eu acho desnecessário. Por exemplo, a gente tem toda a origem dele lá, que ele tá. Que ele sofre um acidente e tal, e que a mãe dele morre, blá, blá, blá, blá, blá, que ele tá ressentido com o pai, porque a gente percebe no diálogo que o pai é um pai ausente, né? Que o pai não dá. Não, ele tá ressentido com o pai porque o pai fez ele sofrer que nem um filho da puta pra reconstruir o corpo dele, não, cara. Aquele grito de tomar choque que ele tomou na hora da reconstrução do corpo, cara, eu nunca mais falava com meu pai na minha vida se ele me fizesse isso, cara. Não, porra, mas eu tô com o pai porque se o pai tivesse ido no jogo de futebol dele, a mãe dele não teria morrido. Caralho, isso aí também, né? É foda, né? Ah, é, isso não faz sentido, não faz muito sentido, não, cara. É, mas é que negócio, ah, se tivesse sido se diferente, ele não teria morrido. Se ele tivesse agachado pra pegar uma coisa no chão e ele tivesse atrasado alguns segundos, que seria o tempo do carro passar antes, ele também tinha salvado a mãe. Então, pô, mas aconteceu uma situação assim comigo, de quase bater no carro. Se o pica-pau tivesse mais comunicado à polícia, nada disso teria. Nada disso teria. Uma parada que eu acho muito escrota, cara. Eu acho muito, tipo, muito nada a ver. Duas coisas nessa cena, nesse começo antes dele virar ciborgue, tá? Primeiro, o fato dele já ser um hacker, tipo, ele hackeou a nota da galera e tal, pra mostrar, olha, gente, ele já era fã da tecnologia. Ele fez o cursinho de informática no Senai, porra. Exato, porra. Outra coisa. Meu irmão, pra que slow motion no jogo, cara? É quase assistir uma NFL. Ah, não. Em jogo de futebol tem slow motion, cara. Ali, eu vou discordar de você, porque eu tenho outra crítica sobre esse jogo. Que eles fizeram o jogo, mas sobre uma neve torrencial absurda, cara. E na realidade, não dá pra jogar naquelas condições, não. Quem assiste NFL sabe que, tipo, se a neve tá naquele nível de bater no calcanhar deles, cara, você não corre lá no campo. Cara, devia ter começado a levar naquela hora, porra. Não tava levando, começou a levar. Naquela hora ele tava batendo no calcanhar? Porra, então no final da noite, Nova York tava. Completamente coberta, cara. Soterrada. Bota. Aí. Eu falei da cota. Agora, pra mim, cara. Sacanagem. Não, pra mim, a cena desnecessária nessa cena inicial do ciborgue é a porra do sorteio da Mega Sena pra mulherzinha lá que tava pobre. Deixa eu botar dinheiro na conta da mulher, é só levantar a mão assim e dar uma pataca de dinheiro pra mulher. Não, aí mas olha só. Ah, você ganhou $100,000 por ser a cliente especial. Ah, te fudeu. E essa mulher se fudeu depois, né? Pra declarar no imposto de renda. Exato! Aí eu quero. Agora me diz de onde é que saiu esse dinheiro. Aí eu ganhei no negócio de cliente do banco. Aí lá, tá, do banco. O banco, vocês têm esse negócio de cliente especial? A gente não tem essa merda, não. A presa de uma filha vai pro orfanato, sua. Vai falando pra ela, uma faltária. É que você não viu, cara. A outra cena que mostra ela fazendo uma cova rasa e enterrando o dinheiro. E a cena do touro de Wall Street brigando com o urso da Rússia. Caralho, essa é a forma mais ridícula, cara, e pior da história de se mostrar uma forma de hackear. Vou mostrar a forma de hackear literal. Mostra o olho dele, aí ele lutando com o símbolo do dinheiro americano, e aí volta ele hackeando. Caralho, cara, é muito foda. Aquilo não foi literal, foi só filosófico na cabeça dele. Não, sim, mas você tá falando pra mostrar de forma literal pro. E nada melhor pra mostrar uma cena de hackeamento do que mostrar uma realidade virtual com ele de corpo normal, né? Normalzinho, porque no realidade virtual ele não vai ser de ciborgue, né? Ele vai ser de. Isso é verdade. Normal, né? Não, mas é explicado que só basta ele pensar que acontece. Ele não tem que trabalhar. Ele fala assim, eu quero que isso aconteça, aconteceu. Mário, mas mostrou, Mário. Ah, tá. O ícone, então, das notas de dinheiro na conta da mulherzinha foi só sacanagem na cabeça dele, então, né? Ele tá se imaginando. Ele tem que se imaginar pra ser fodão, porra. Deixa o cara. Eu vou defender meus sonhos, eu sorri. É que ele tem inveja do poder do Bruce Wayne, né? É. Exato. Ele podia ir lá só de sacanagem e diminuir todo o dinheiro do Bruce Wayne. Podia, cara. Não tinha braço. Não ia ter braço suficiente pra alcançar as duas pontas. Aí, imagina o Bruce Wayne recebe a notificação no celular e fala assim: ah, é do meu Nubank. Caraca, eu tô pobre, fali. Tá no Serasa, cara. O Bruce Wayne tá no Serasa. Cara, e aí a gente tem a cena depois que a Diana conversa com o Cyborg e tudo mais e tal. Ele tem. É o mesmo filme nessa hora, né? Que ele recusa a primeiro momento, mas depois ele aceita. Ele acaba aparecendo lá. Aí ele tá com roupinha. Não, no outro posso contar um negócio que realmente me emputeceu na porra do Cyborg? Foi a única coisa que me emputeceu na porra do Cyborg é quando ele voou. Caralho, Cyborg não voa! Puta que pariu! De onde é que eles inventaram essa merda? peitinho de Homem de Ferro, porra! Pois é, né, cara? Só pra fazer uma alusão. Só pra fazer uma alusão àquela cena do Man of Steel do primeiro voo. Sim, sim. Ah, então, como é que tinha que ser? Alusão, né, ela conseguiu um carro, um jato pra voar? Deixa o Caio voar, gente. Deixa eu voar. Gente, a gente acabou de falar sobre todos os heróis, mas a gente esqueceu de um herói importantíssimo que também tá presente no filme, que é o maluco do Caçador de Marte, né, cara? As duas cenas que ele aparece são fundamentais pro enredo do filme. Porra, sem ele não acontece. Cara, uma delas. Eu tenho que contar essa. Eu vi um meme outro dia. Tá lá o Caçador de Marte dormindo na toca dele, né? É, Apocalipse destrói Metrópolis e o cara tá lá dormindo. Invade os lobos da estepe e começa a tocar o zaralho. O filho da puta tá lá dormindo. Lois Lane gazeteia o trabalho. Agora ele acorda. Opa! Porra, é. Alô, o que tá acontecendo? Lois Lane não tá indo trabalhar, eu tenho que ver isso. Aí ele se faz. Mas eu queria. Porque a real é que ele tava acompanhando o jornal em casa. É que parou de sair a coluna dela, ele foi ver o que aconteceu. É verdade. Agora faz sentido. Mas eu queria fazer uma crítica ao Zack Snyder aqui, que é uma coisa que mais me irrita no Zack Snyder. Já que a gente fala do Caçador de Marte, a coisa que mais me irrita do Zack Snyder é que ele não sabe lidar com o nome dos heróis. Ele tem um problema e ele sempre cria uma cena muito merda pra o nome dos heróis. Não, peraí, eu vou precisar desabafar isso aqui. Porque desde o Man of Steel, aquela cena do Man of Steel que quando os militares, porque o Man of Steel é um filme muito legal, mas que tem vergonha de ser um filme do Superman. É um filme que não se assume como um filme do Superman. E a maior prova disso é que a única cena em que é mencionado o Superman era aquela cena ridícula em que um militar fala: "Ah, eles estão chamando ele de Superman." E tipo, agora, no Liga da Justiça, o Caçador de Marte fala: "Ah, tem uma galera aí que me chama de Caçador de Marte." Que galera? Quem? Quem que chama? Exato! Quem que chama ele de Caçador de Marte, cara? Os amigos dele. Ah, é Caçador de Marte! Ele anda, tipo assim, ele fala pra todo mundo que ele é de Marte, ele é uma... Ah, não, cara, pelo amor de Deus. O exército americano tá de sacanagem em não saber que tem um alienígena ali. Não, mas ele vem em Roswell. Não, e detalhe, Fael, e detalhe importantíssimo, né, cara? Porque ele chega pra falar com o Batman... E o Ben Affleck, você vê nitidamente que ele não quer estar ali fazendo aquilo lá, tá ligado? Ele tá não quer. Ele tá com uma cara de bunda, cara. O cara fala assim pra ele: "Olha, quando tiver problema no futuro, você me chama aí." O Ben Affleck só voltou a falar: "Foda-se, irmão." A gente tem problema pra caralho até agora e você não resolveu? Não, ele ia perguntar... Cara, outra coisa que o Zack Snyder também caga litros é pra porra das identidades secretas, né? Que é todo mundo se chamando pelo nome civil, cara. O Batman chama a Mulher Maravilha de Diana no meio da batalha. Diana chama o super-homem de Clark no meio da batalha. Não. Ele chama o Aquaman de Arthur. Olha só, quem chama ele? É muita confiança. A Diana chama ele de Kal-El, o que é pior ainda, porque como é que ela sabe? Pelo menos era Kal-El. É verdade, eu não... É que eu queria comentar, ele nunca disse pra ela que se chama Kal-El. Ele nunca ia no meio daquela cena que ele vai... Peraí, tu não sabe, meu aluno, tu não sabe da saída do Super-Homem. Exato, pô. Tu não sabe da saída do Super-Homem. Não, Kal-El de Krypton. Fazer tal coisa. Você não lembra do primeiro filme que ele ficava dando perdido pelo mundo e ficando dando rolê em plataforma de petróleo, caralho? No Batman vs Superman, a Mulher Maravilha não vai no enterro do Clark? Lá no enterro verdadeiro? Ela vai no enterro do Clark. Aí tem Kal-El. A mãe dele pode ter comentado assim: "Ah, meu filho." Mas ela não Clark, sabe! A mãe dele não sabe que ele se chama Kal-El. Nem a mãe dele sabe que ele se chama Kal-El, cara. Ah, ninguém sabia, Mário. Ela escutou a única nave. Pessoa que sabia era ele. Ele não falou na nave? Ele e o Zod. Sabe o que me emputece nessa putaria desse negócio de ficar falando os nomes toda hora? É depois, lá pro final, no epílogo, a porra do Lex Luthor careca, do Rosenberg lá, chegar no Exterminador... Ah, o Batman é Bruce Wayne. Aí só faltava o Exterminador falar: Eu já sabia. Tô sabendo. Qual é a novidade? Tá, me conta uma novidade. Como se ninguém soubesse. Caraca, ele poderia ter falado: o Batman é o Bruce Wayne e o Justiceiro também é o Bruce Wayne, né? Porque puta que pariu, o Batman ele tá com a metralhadora o filme inteiro, irmão. É o Batman que usa mais arma o tempo inteiro, ele tá com a metralhadora na mão. Não, mas esse negócio do Batman com arma eu fiquei incomodado porque nas animações ele se vira no soco, né? Mas cara, o Batman não usa arma. O Batman não usa arma. Ah, eu queria muito ver o Batman sair no soco. Eu queria muito ver ele sair no soco com o Pandemônio. Eu só queria comentar uma parada aqui sobre o Caçador de Marte, que quando ele fala lá com a luz e fica com o olho vermelho, eu falei assim, ué, tem Feiticeira Escarlate nesse filme? Eu falei, caraca, igualzinho. Na verdade, foi a vou confessar que por um segundo... Seria ótimo, né, cara? Eu confessei que por um segundo... Quando a mãe do Superman, tipo, ficou com os olhos vermelhos, eu achei que ela também era kryptoniana. Eu achei que ela ia, tipo, Eu achei por alguns segundos, eu falei, ué, pera, será que a mãe do Superman já morreu e esse tempo inteiro era o Caçador de Marte que tava se fazendo de mãe dele, cara? Seria legal, né? Cara, ele seria muito legal, cara. Seria um puta toque. Imagina a cena no Batman vs Superman, o Superman fala, Marta! Aí, por que você falou esse nome, Marta? Aí aparece o Caçador de Marte. Eu! O que tem? Oi! Não era Marta, era Marte. Velha voando. Marte, é isso aí. Cara, olha só, quando eles... não era Marta, era Martian, porra! Agora, gente, vamos passar agora pra parte que a Liga da Justiça tá formado como um time de fato, antes do Super-Homem ressuscitar. Que eles têm o primeiro embate com o Lobo da Steppe e tudo mais. Essa cena é diferente da cena de 2017. Aí a gente tem mais luta, né? A luta tá melhor aí e tal. E nós não temos um Flash covarde. Tipo, não covarde não, né? Um Flash inexperiente. É. Entretanto, toda a vida, eu senti falta. Eu achava legal essa parada do Flash inexperiente que o Batman fala com ele. Cara, salva uma pessoa só. Que aí, tipo, salva uma pessoa que você vai saber o que fazer depois, né? Que aí ele salva um, depois ele vai salvar todo mundo. Mas aí o Flash já salvando todo mundo e tudo mais, eu não curti tanto. Mas essa cena é mais bonita. Vocês acharam essa cena melhor ou preferida de 2017? A cena do Flash Coach falou assim, pessoal, bora aí. Não vou carregar ninguém, hein? Isso aí, o Flash Coach. Flash mas Coach. Não, pior era que é Flash Coach quântico ainda por cima, né? Oh, mas uma cena legal que tá em slow do Flash é quando ele salva as pessoas das pedras. E tem, se tu for ver os frames, tem um momento que ele tá parando pensando o que ele vai fazer com as pedras. E isso tinha que estar em slow, mas não tá. Mas uma parada nessa primeira luta, eu achei o pessoal todo nerfado. Puta, parece. Você acha nerfado? Todo mundo tava fraco. A Mulher Maravilha consegue se mover rapidão e parar bala. Com o Steppenwolf, ela se mexe normal. Inclusive, se eles tivessem... Porque, assim, no final do filme, eles não ganham adicional de poder, entende? Eles têm o mesmo nível de poder que eles tinham no começo do filme. São os mesmos heróis. Né, eles não upam de nível do começo pro final do filme. E no final do filme, eles dão uma surra no cara. Porque, por fim, não precisava muito do Superman ali naquela situação. Não, ao contrário. Se não fosse a entrada do Superman na luta, eles não tinham ganho, não, neném. Não, mas o Superman até naquela luta é muito distante. Quem segurou o caralho do Steppenwolf foi o Superman, cara. Cara, eu acho muito icônico uma frase que o Super-Homem ele fala na animação da Liga da Justiça Infinity lá, a segunda parte da Liga da Justiça. Sem limites. Sem limites. Que ele tá falando com o Darkseid, que ele fala, inclusive, né, de massa, se você puder, você bota o áudio aí. Não. É muito não. Não. Não. Mas ele fala assim que ele teve que, basicamente o contexto é, que ele tem que se segurar a vida inteira, porque ele vive num mundo de papelão. Mas aí, é muito maneiro que o Briggs tá dublando, que o Briggs faz uma vozinha que ele fala, mas com você, Darkseid, eu posso me soltar, porque você aguenta, né? Você aguenta! Você aguenta! Você aguenta! E aí, cara, tipo, aí você vê que o Super-Homem, ele realmente não é esse assassino, igual ele chega no Lobo da Steppe, cara, que eu, de novo, bater nessa tecla, Porque ele chega, cara, numa agressividade. Primeiro chega arrancando o chifre, aí depois ele chega com um sorriso na cara, né? Sádico pra cacete, né, cara? Miliciano. Aí chega humilhando o cara. Aí o cara tá caído. Aí a galera faz montinho no herói. Cara, mano, herói. Tá explicado porque ele tá de preto, né? Tá com capa de elite. Eles estão miliciando ali, cara. Ó, o maluco tá literalmente se arrastando. Aí o Aquaman aí finca o tridente nas costas do cara. E aí, eu vou discordar de você radicalmente. Não bastasse, a Diana vai e arranca a cabeça do maluco, cara. Ah, mas assim, tá certo. A vingança pelas irmãs. Tá certo, né? São 15 anos, né, cara? O problema desse filme... É, poucas ideias. Tem que mandar o um recado pro Darkseid. Cara, sabe quando tem aquela Liga da Justiça do outro universo que eles são malvados e tudo mais? Uhum. Que até na animação mostra que é o Super-Homem com a roupa branca e preta e tal. Se eu acho que é a Sociedade da Justiça o nome. Qual que é o nome da Sociedade da Justiça? Não, eles têm um outro nome. Federação da Justiça, sei lá. Não, sei lá, enfim. Se nome Sindicato filme, da Justiça. Isso. Se o nome desse filme fosse Sindicato da Justiça, eu ia aceitar, tá ligado? Tipo, eu não ia reclamar. Falar, ok, eles realmente são vilões, heróis extremistas e tal. E aí, beleza. Eu queria só fazer um parênteses aqui, porque, agora falando um pouco mais sério, porque cada mídia é diferente. A gente sabe que, claro, o filme da Liga da Justiça, ele é baseado nos quadrinhos da Liga da Justiça. Mas as mídias são diferentes para públicos diferentes, em épocas diferentes. A gente querer pegar e fazer a métrica de uma animação para um filme em live action é completamente diferente. Ok, que a gente é acostumado, a gente tá acostumado bastante com o padrão Disney Marvel, porque a Disney não vai fazer um filme tão violento. Mas eu entendo aqui que a Liga da Justiça seja um pouco mais violenta. Eu entendo, assim, eu enxergo que o fato do Superman chegar lá e, tipo, esmurrar o Lobo da Steppe, cara, é, tipo, muito mais tranquilo do que, tipo, ele tá lá brigando na cidade. Porque é um vilão, cara. É um vilão. Tipo, e ele reconhece que aquele cara é um vilão. O vilão tem que apanhar, né? É, o vilão tem que apanhar. Então, eu não acho que a violência do filme tá transformando eles em vilões porque eles estão matando o Parademônios, porque eles estão, tipo, surrando, espancando e matando o Steppenwolf. Eu não acho que, tipo, a violência tá fazendo eles vilões. Eu acho que é uma mídia, inclusive, pelo próprio. Eu não sei se a classificação indicativa do filme. Se alguém sabe 18, dizer a classificação. 18 ou 16? É 18? É. Então, é o público, cara. É o público. O Zack Snyder sabia que o público dos filmes da DC em live action ia querer, tipo, algo um pouco mais violento. Eu discordo, assim, quando eles têm decisões que são um pouco imorais. Tipo, eu vou aqui. Como, por exemplo, a Mulher Maravilha explodindo a Casa da Moeda, aí realmente é um pouco incoerente. Explodiu como o Superman. Mas ainda assim explodiu, cara. Mas quando o Superman lá no Man of Steel dá aquela levantadinha e deixa um caminhão de tanque de gasolina explodindo um prédio atrás, aí são decisões realmente um pouco incoerentes. Mas de, tipo, espancar o vilão com sangue no olho, cara, eu realmente acho que eles estavam fazendo o papel deles. Eles são super, cara, fortes, cara, não tem como você pedir a força. Olha só, você tem que levar em consideração o seguinte, querido. Como já disse, sabe, o Deadpool, tão escuro e violento, você é um personagem do universo DC? Tipo, a gente, a parada é que, olha só, eu vou fazer um pouco de advogado do diabo agora e defender um pouco o Zack Snyder. Que a gente atribui muito... Só defende perto do microfone, por favor. Por favor. Deixa eu repetir a frase. Eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui e defender um pouco o Zack Snyder. Não defender a visão que ele tem sobre os heróis, porque eu não concordo e ponto. Tá? Vai ter pessoas que vão gostar e tem pessoas que não vão gostar e eu não gosto. Beleza. Mas a gente atribui muito esse universo escuro e mais, entre aspas, realista e tudo mais. Tipo, joga tudo nas costas do Zack Snyder, quanto por trás. Ainda tem roteiristas e tal. Ainda no Man of Steel, A idealização inicial do filme não foi do Zack Snyder, foi do Nolan. Então, e o Nolan já vinha com essa pegada mais escura, porque a gente pega a trilogia do Batman dele, que é um Batman mais realista e mais escuro. Um Batman e que todo faz, mundo acontece, ama. E que mata, né? Porque ele deixa o House Algum morrer lá no primeiro filme e tal. E aí, e todo mundo ama. E todo mundo ama, adora, é claro. E, inclusive, se vocês não sabem, adora. Se vocês não sabem, a ideia do Man of Steel, ela surgiu num roteiro que era pra ser um filme do Batman, na verdade. Só que o conceito foi dado e tal. E aí, mais ou menos. Tipo, eles mudaram uma outra coisa pra poder se adaptar melhor, mas o conceito base foi um dos roteiristas falando, cara, isso parece mais um roteiro pro filme do Super-Homem. Daí surgiu toda a ideia. E depois foi apresentada a Warner, e a Warner comprou a ideia e fez, então, o Man of Steel. E se a gente pegar nos créditos, o nome do Nolan tá lá. Ele tá como produtor executivo. Então tem dedo dele naquele universo. Então a gente tem o costume de atribuir tudo ao Zack Snyder, sendo que não é só dele, né? Ele só deu só continuidade àquilo. E aí ele trouxe todo mundo pra aquele padrão. Só que quando ele faz isso, ele deturpa muito os conceitos base dos heróis. Tipo, eu entendo, Rafael. Eu concordo com você. Não, mas eu concordo com o que você tá falando. Concordo. Tipo, eu entendo o que você fala sobre... Ah, não, a gente tem que saber sobre adaptação. É claro que tem que saber adaptar. E eu não quero ver a história que eu vou ver num quadrinho, tá ligado? Eu sei que não funciona. Então, sobre o negócio de quadrinho, só da animação da Liga da Justiça também, que não funciona. O Jack Snyder, ele consegue bem fazer... O Jack Snyder. Trazer os frames do quadrinho pro filme. Cara, tu parar pra olhar, tu imaginar tudo aquilo como frame de quadrinho, tu vê. Mas a visão que o Zack Snyder tem, parece que ele é muito fã dos quadrinhos dos anos 90, quando os heróis eram todos extremistas. Inclusive, o Super-Homem tinha dois trabucos. Que você pega lá, que o Super-Homem renasce e tal, que ele vem com os dois trabucão dele e tal. Eu já até mostrei pro Otávio, né, Otávio? Era foto do Super-Homem de Mullet com os trabucos na mão. Mano, é maravilhosa essa foto, bicho. Maluco, é só tu lembrar que o Zack Snyder já fez a porra do 300, que o storyboard era cuspido e escarrado do quadrinho. O Watchman, que fora o final do Shongão, ele é cuspido e escarrado igual o quadrinho. Um final mais elegante, né, cara? Ele quis dar um final, ele quis dar uma visão mais elegante pra Liga da Justiça. Igual ele mudou o final. Ele fez um final ele fez um final melhor. Ele melhorou a Liga da Justiça. Melhorou o final. Liga da Justiça ou Watchmen? O Watchmen. Também. Os dois. Eu vou te falar que quando eu vi o Watchmen, eu falei, porra, do caralho esse filme. Não entendo porque a pessoa não gosta. Aí quando eu vi o Watchmen é ótimo, O Watchmen é maravilhoso, cara. Eu adoro o filme do Watchmen. Principalmente o final que deram pro Watchmen, porque... Se eu fosse ver num filme, o final com aquele chongão, com aquela bucetona alienígena gigante, no final, cara, não. Por favor, mas a gente viu isso na série do Watchmen. Eu não vou nem entrar na discussão do Watchmen, porque senão ele vai... Mas eu não gosto do final do filme do Watchmen. Eu também não gosto, então vamos falar sobre o Watchmen aqui. A gente tem o mesmo motivo. Vamos terminar só o podcast agora e vamos falar sobre o Super-Homem, desde a parte que ele renasce, desde a parte que a Lois dá um beijo na boca de defunto dele, né? Porque o cara não escovou o dente. Mas aquela força lá da nave kryptoniana escovou os dentes dele, pô. Deu banho. Ah, você não sabe os poderes. Ele tem o poder do hálito perfeito eterno, rapaz. Cara, não, o hálito é fresco com o gato, porra. Ele assopra e congela. Pois é. Ele tem o sopro gelado. Ele tem sopro gelado, porra. Você acha que o cara que tem sopro gelado vai ter hálito ruim? Eu achei o sopro gelado maneiro. Cara, vamos falar rapidinho antes. Eu acho muito legal, como os diretores americanos, eles têm que desenhar pro público americano médico que é um retardado. Quando eles chegam na conclusão que eles podem ressuscitar o Super-Homem, cara, é muito, tipo, falar a mesma coisa. Você tá pensando no que eu tô pensando? Tipo, a caixa materna pode mudar, trazer uma coisa que era antes pra uma coisa que ela era. Tipo, mudar alguma coisa, né? Fazer uma coisa voltar ao que ela era antes. Aí eles ficam, você tá pensando? Mas... Eu não quero só primeiro falar, você tá pensando no que eu tô pensando? Todo mundo fica se olhando e tal, falando isso. Nessa hora vem aquela cena de anime. Ó, oh, ele vai usar o poder X, ele vai usar o poder X, ele vai usar o poder X, meu Deus, ele vai usar o poder X! Não acredito que ele usou o poder X! Exato, eu não acredito que ele vai usar o poder X! Igualzinho um anime, parecia um episódio de Cavaleiro do Zodíaco. Aí, pra você que não tá entendendo, gente... olha só, aí faz assim, né? Aí, pra você que não tá entendendo, aí toma o holograma do Super-Homem voando. Caramba. E a música também. E a musiquinha, né, cara? E a música também, né, cara? E aí, a gente tem toda a cena do Flash dando aquela corrida, voltando microsegundos no tempo. Isso é, ele explica, né, que ele fala que às vezes ele pode correr tão rápido que ele mexe com o tempo. Aí eu achei maneiro, né, que ele, a caixa chega a encostar e aí ele volta um pouco no tempo e tal, encosta na caixa. De fato, essa cena foi incrível. Incrível, você tá exagerando pra caralho, calma. Ah, não, eu achei que ela foi da hora. Foi maneiro, pô. Ficou maneirona, Ele errou e teve que voltar um pouquinho no tempo. É. Uma cena legal. Se o Otávio continuar avaliando, a cena vai ficar ruim. Começou como incrível, ótimo, Mas é legal, Joana. É bom, mas é médio. Mas ele é ruim. Tá? Ele é ruim, só que é uma merda. Né? Ele é porque eu vi essa porra. Então a conclusão é de que é uma bosta de uma cena terrível. A gente tem essa cena maneira e tem o Super-Homem, ele volta, sangue no olho, né? Ainda meio confuso. Aí, cara, uma coisa que eu não entendo, tipo, como é que a nave do Super-Homem, ela sabe que não deve fazer aquilo que vai dar merda? Que ela fica avisando umas 5 porque vezes. É uma, né? Inteligência artificial kryptoniana, alienígena, tipo o Brainiac, o maluco. Esse é o bobear o Brainiac sai dessa nave aí. Olha, e não precisa muito. Em cenas anteriores, quando o Ciborgue vê a nave pela primeira vez, ele fala, ela quer voar. Ué, como é que você sabe? Ela tá falando comigo, ele fala com as máquinas, porra. Ele tem um fear, né? Mas não é a nave do... Mas não é a nave do Batman? É a nave do Batman que fala. É a nave do Super-Homem que ele fala isso. Não, é do Batman, Batman. Mas a nave, ela já tinha demonstrado essa ciência antes. Ela cuidou do Superman, quando ele tava perdido. Ela contou pra ele a história de Krypton quando ele chegou na nave. Isso, ela contou isso, quem era ele, teve a emulação do pai dele lá. Sim. Não, beleza, aí a nave fica nessa e tal. Mas vamos combinar também, só que, tipo, quando entra 5 malucos ali com um cadáver dentro da nave, não precisa ser tão inteligente. A porra da caixa materna, não. Mas a caixa materna. O problema não é o cadáver. Cara, o problema não é o cadáver, é a caixa materna. Foi eles entrar com a caixa materna que a nave só faltava começar. Vai dar merda. Você não precisa ter muita inteligência artificial. Pega um cadáver e uma caixa materna, a junção perfeita da merda, cara. Olha só, uma coisa que eu tenho que falar aqui, que essa cena que ele luta contra a Liga da Justiça, ela funciona muito melhor do que o filme antigo, porque não tem um Batman fazendo piadinha do "ai, me quebrei, agora doeu", tipo ele falando pro Batman, você sangra. Tem algo sangrando. Batman. Nossa senhora, cara, que merda. Ah, você tá certo, cara. Essa é muita piada merda mesmo, cara. Porra. Ai, agora algo sangrou aqui. E a Lois aparecendo e tal. E nesse filme faz sentido a Lois estar lá, né? Porque no outro é muito jogado a cena dela aparecendo. Porque você vê desde o começo do filme. Chama aí, as Big Guns. É a Lois, né? Isso, ela, tipo, você vê no começo, desde o começo do filme, ela indo todo dia no memorial do Super-Homem e tal. Então ela já tava por ali quando ele ressuscitou. Então faz sentido. Beleza. Aí a pergunta que eu faço é, quem é que toma aquele café? Será que tem algum mendigo ali na praça? Que, opa, o café, qual o café do Super-Homem? Ela comprou um pro policial e um pro Superman, que ele gostava de café. É, então, será que ela toma esse do Superman e joga fora depois? Não, o mendigo lá esperando ele ir embora. Não, eu também acho que devia ter um habitante de rua ali. Opa, ó, o café tá ali, obrigado. Não, olha só. Do jeito que ela deixa, bate um vento e derruba aquele copo. Caralho, é tipo dá pro santo, né? Ela chega, dá um pro policial, o outro ela joga, despeja, dá pro santo. Eu tenho sacanagem. Mas o santo tá morto ali, né? Não, porque pro Batman ele era um santo mesmo, ele era quase Deus. Eu acredito nele. Eu tenho fé. Esse Batman é só falta de criar a igreja de Superman. Não, desculpa. Podia ser o Mussum de Batman, né? Porque aí ele tem fezes. O Batman, ele é um dos caras mais inteligentes do planeta. Ele é o Amber Detetive Master. E aí o porra do Alfred chega pra ele e pergunta: mas senhor, qual que é o plano? Ah, eu não tenho plano, não. Mas como assim você não tem plano? Eu tenho fé. Caraca, cara, eu só acredito. Porra, você é o Batman, meu irmão. Há um tempo atrás... A única coisa que você faz é plano. Sim, exatamente. Você está bem preparado, né? A única coisa que você faz é estar preparado, cara. Como assim você tem fé? Você acredita que vai dar certo? Tipo, né? Há um tempo atrás... Vem que vai dar bom. Há um tempo atrás foi uma discussão foda na internet, porque descobriram que o Batman era ateu. Nossa senhora, o Batman é ateu, nossa. Também descobriram a pólvora, hein? Nossa, criança. Aí nesse filme ele manda que ele tem fé. Mas enfim, aí o Superman dá uma surra na galera, né? E tem uma versão estendida da cena do Flash, quando ele vê que o Superman se move em alta velocidade também, que quase na mesma velocidade ali e tal. E aí o Super-Homem encontra a Lois, ele voa, dá aquele beijo. Então, um detalhezinho dessa cena do Flash, que quando o Super-Homem vai matar o Flash levanta a mãozinha, mas ele ia entrar na velocidade da luz lá, assim como ele fez no final. E, quando ele entra no final, ele estende a mão, e aí, super velocidade. Ah, isso não tem, ali não, né? Também ele estendeu a mão, começou a sair uns choquezinhos, mas, né, a luta seguiu. Olha aí, tá, isso aí foi uma coisa adicional que eu não tinha reparado, Mário, obrigado. De fato, você acrescentou pela primeira vez em todo o Hunter Cast. Ah, mas... mas eu vou te contar um negócio. É um filha de uma puta mesmo, né? Deixa o cara. Deixa ele ter o momentinho dele. Deixa ele ter o momento dele, né, cara? Mas enfim, é aí... Ele tem aquela cena onde ele vai pegar o uniforme e tal pra poder ajudar a galera, né? E aí, cara, eu pergunto pra vocês. Havia necessidade do uniforme ser o uniforme preto? Porque nos quadrinhos tem a justificativa... Sim, ele tava de luto. Uniforme preto. Não, os quadrinhos tem a justificativa que o uniforme preto, ele serve pra poder recarregar a energia dele mais rápido. Uau, ninguém liga pros quadrinhos. Ninguém lê essa merda toda não. Se ninguém lê pros quadrinhos, pra que chama filme, então? Aí é foda, né? Ele tá falando do filme por filme. Os quadrinhos, mas... A justificativa não precisa ser diferente. Ele só não teve tempo de falar, né, bicho? Ele chegou dando porrada. 4 horas e não teve tempo de falar é foda, né, cara? Vai sair na versão preto e branco, porque na preto e branco pode destacar mais o fone. O uniforme dava lá. Ah, mano, se ele for ter que explicar por que ele tá usando o preto na preto e branco. Não, não é porque ele importasse também a cor do uniforme dele. Não, olha só, no filme preto e branco, o uniforme é colorido. Aí, porra, aí foi legal, né? É verdade, destoa, né, cara? Aí destoa. É, e aí tem aquele papo maluco do Alfred com o Super-Homem, né? Que o Super-Homem vai lá falar com o Alfred, aí ele fala: ó, eles estão te esperando lá, o Super-Homem. É, eu sei, mas eu tô aqui e tal, vim ver. Faz um salto pra mim, viu, Alfred? Ele vai na hora que ele quer, né, cara? O Super-Homem. Porque quando ele foi, cara, ele mudou totalmente o rumo do combate. Cara, não tem como o cara vencer o Super-Homem. Vocês sentiram que o Alfred, ele tá meio de saco cheio já? Tipo, não o ator, mas o personagem, tipo, ele queria mais que todo mundo se... Não, o Alfred ele já, tava... não. O Alfred tá muito de saco cheio, cara. Na cena que a galera chega, o Batman leva a galera lá pro negócio. Aí, patroa Diana, Alfred, tudo bem? Ah, pô, tá bom? O Fred dando tchauzinho, que nem um retardado. Não, ele aí, fala, o Ciborgue entra que nem se foda-se, né? E o Aquaman, que é o nosso Jason, Mamen! E aí, Alfred! O nosso tá Aquaman, bom, que vem do esgoto. E ele tem aquela cena que ele aparece pra ajudar a galera, que ele sai do esgoto, cara, é muito boa. Mas enfim, aí eu não entendi aquilo lá, ele sai do esgoto, mano, igual a Tartaruga Ninja. Mas enfim. Não, cara, aí, eles estão no porto? Cara, como é que é esgoto? Vocês estão no porto de Gotham, cara? Cara, o Alfred, ele é chato pra caralho, né? A Diana tá fazendo café e ele fica. É, arrogantão, é. Eu fico não sei o que lá. Cara, eu vi que ela fala, meu irmão, vai tomar no teu cu, cara. Chato pra caralho. Ela pode ser milionária, ela que vai tomar tal, um mas barulho. Ela não sabe fazer um chá, cara. Se quiser botar esse expositório e fiar no cu, eu faço, cara. Você é chato pra caralho. Ela que vai tomar, tio. Pô, e ele reclama, tipo, ai, ótimo, vou ter que fazer mais chá agora. Quando chega a gente, o Alfred, ele tá nem aí, meu irmão. Ele, cara, só faltou alguém bater na porta, o Bruce Wayne falar, ah, Alfred, atende lá, ele fala, atende você. Mas vamos ser sinceros. Quem de nós aqui já não tá o Alfred da vida, cara? Quem de nós já não tá aí, tipo, foda-se, cara? Eu não tô de saco cheio dessa Alfred, merda. O Alfred tá naquele. Você tem que entender que nessa realidade o Batman já tá uns 30, 40 anos defendendo a justiça. Mas é, né, cara? Então, o Alfred, cara, já tá nessa caralha dessa brincadeira há mais de 50 anos. Então, ele já tá num casamento de 50 anos, cara. Ele já foi. Ele tá mais é torcendo pra ser demitido mesmo, que ele sabe que só de rescisão ali, bicho. Ele leva 50 anos. O Bruce Wayne não demite mais nem se ele quiser, fi. Declara falência, mas eu demite o cara. Agora, agora ele receber, ele vai receber a mansão Wayne inteira de rescisão. A herança tá pro Alfred, mas não tem mansão Wayne, gente. A mansão Wayne tá toda... Foi destruída. Ah, tem aquela mansão na beira do lago lá, bonita pra caramba, lá que ele fica. Não, é um chalezinho ali, um chalé chique. Porra, chalé chique. Porra. Queria morar eu num chalezinho. É, chalezinho. Aí você vê como é que o Mario é rico, né, gente? Um chalezinho. Porra, é verdade. É foda. Sou rico. Mas enfim, então a gente tem o Super-Homem pra luta final, aonde a gente já comentou mais cedo. E ele destrói o Lobo da Steppe na porrada. Eu senti falta, cara, do Super-Homem ele indo salvar a galera. E aí ele interrompendo e falando, peraí, tem civil aqui. E aí ele vai ajudar o pessoal. Tipo, pra mim, não, mas olha só, uma coisa ali do civil. Ninguém, ali, aquele lugar que o Steppenwolf tava, não é Chernobyl? Inclusive, eles explicam antes que, porque que ninguém percebeu, descobriu onde ele tava. E o cara fala, E ele tá num lugar que teve um acidente, que não mora ninguém, tipo, a milhares de quilômetros de distância. Não, é, porque, é um desses lugares, é filha da puta, desgraçado, de radiação. A caixa materna no lugar radioativo, fazendo aquele, aquela parada de radiação, não tem nenhum radar que nota, né, cara, que o pico de radiação subiu, né? Não, ao contrário. Eles falaram que ele tava usando a radiação pra alimentar as casas maternas. Tava até respirando a radiação do lugar. Ah, tá. Então limpou Chernobyl. Limpou. Mas a parada não faz sentido as pessoas morarem ali perto. Não sei que fosse todo mundo stalker. Porque tem o pessoal que entra em Chernobyl lá escondida pra explorar. E eu assisti um canal do cara, um vídeo de uma hora. Chamam-se suicidas essas pessoas. Não. É isso. Como é que é? É bem legal. Aconselho vocês verem. Qual que é o nome? Não, tem um canal do maluco que ele invade Chernobyl escondido, ele anda de clandestino nos trem. Ah, esse canal não vai ser divulgado aqui, não. Não, eu esse canal maluco. Não vai ser de Mas isso aí é tudo na época. Criminoso. A empresa Paranerdia de podcasts de divulgação de mídia não corrobora com os gostos de vídeo dos participantes desse podcast. Muito obrigado. Beleza. Continuando aqui, gente. Aí a gente tem todo o plano do ciborgue, né? Pra poder desativar a caixa materna e tudo mais e tal. E aí a gente descobre que a equação antivida está na Terra, né? E que conveniente, né? Não, isso. E que o Darkseid esqueceu que estava na Terra. Esqueceu. É uma parada que ele tá procurando. Não, nesse caso não. Nesse caso ele não tinha percebido. Foi o Lobo da Steppe que, quando reviveu a mesma cena do Darkseid, percebeu que o caralho da equação tava nas entranhas da Terra. O Darkseid, que não era Darkseid naquela época, ele não tinha percebido da equação antivida ainda, não. É úlcera. Pois é, beleza. Então, é, okay, úlcera, ele úlcera, ainda... é isso aí. Não, úlcera, né, não. Que eu tenho certeza. Úlcera, eu tenho certeza. Mas, enfim. Caralho, se não me engano, fosse úlcera. Alienígena. Mas, enfim, beleza. Ele não nota a parada e tem todo o combate final lá. E, olha só, eu vou dizer assim, se vocês sincero com vocês. A cena que o Flash volta no passado ali, uma coisa que me incomodou é que antes ele tá pegando embalo, né? Ele tá correndo de lado pro outro pra ele ficar mais rápido. E aí, cara, tem um parademônio que meu irmão, que é atirador, porra, cara. Alguém dá uma medalha pra esse cara que vai ter mira boa assim na puta que o pariu, cara. Porra, e o raciocínio do sniper. Ele calculou a velocidade que o mano tava correndo, mirou pra frente, belezinha, e deu um tiro certeiro, bicho. Não, ele só tirou e acertou. Essa foi a sorte dele. Ele gastou na mostra. Dele. Exato, tanto que ele tenta várias vezes até acertar. Não, o Mário mostrou, Mário. Ele mirou, Mário. Ele parou o tempo. Ele mirou, ele, porra, vai tirar o mérito. O poder da matemática. O poder da matemática. Imagina se tem esse parademônio no filme da Liga do Vingadores 2 lá. Pô, aquele Pietro tinha morrido no começo do filme, cara. Tinha tomado um tempo. Não. Morreu muito menos. Na era de Ultron, não tinha o policial para demônio, né? Não, mas aí foi outra coisa. Aí morreu de forma mais imbecil. Mas beleza, aí o Flash toma o tiro e tal. Ele começa a mancar numa cena overactor pra caralho, aquela atuação, cara, dele sofrendo com tiro. Ah, mano, toma um tiro. Vai dar uma porra de um tiro nas costelas que eu quero ver tu cara, conseguir. Cara, claro, faz um drama, meu irmão. Ele faz nem o Super-Homem morrendo com a lança de Kryptonita gritou e... O Super-Homem berrou, ficou berrando o mundo todo. Poxa, vocês esqueceram, mas a bala não pegou no Flash, foi de raspão. Imagina se isso pega. Que drama, né, cara? Só faltou ele falar assim, né, gente? Parou aqui, gente. Ai. Queimou. Parou. Ia ser que nem tu, né, Qualas? Mas enfim, aí tem essa cena muito maneira que é quando ele volta no tempo, reconstruindo o passado. E aonde, cara, no filme do Flashpoint já tá justificado, né? Não precisa nem comentar. Ele já falou logo nesse filme. Quando ele corre muito rápido, ele altera o tempo e é isso que vai ser o problema. Ai, calma. E aí o que eu queria dizer é que aqui tem uma construção que a gente tá esnobando o Snyder, né? Mas ele faz isso desde ali no primeiro momento, quando o Flash corre ali naquela primeira cena que ele rasga os sapatos ali. Ah, beleza, aquela é um pouco desnecessária. Eu achei legal rasgar os sapatos. Aí ele corre, mas aí já mostra tipo, o potencial de velocidade dele. Aí tem uma segunda cena dele, que é que ele ressuscita o Superman. Tava mostrando o potencial de velocidade dele pegando na salsicha, né? Olhando com a cara olhando com cara de desejo pra Iris e a salsicha, né? Sim. Exatamente. Isso já mostra que ele tem um controle ali do tempo, tipo, quando ele corre, para. Aí tem um segundo momento, que é ali... Mas essa cena ela podia ser excluída porque tem um outro momento, mas ok. Aí tem o momento em que ele ressuscita o Superman, que ali ele deixa claro, que ele fala, olha... Às vezes eu corro tão rápido que posso alterar o tempo. E isso já fica um gancho para o final do filme, que quando ele corre, tipo, não é tipo ele tirou esse poder do rabo, não. Ele citou lá na hora e falou: olha, quando eu corro, eu posso alterar o tempo. Aí ele falou: até fala, será que eu devo quebrar essa minha regra e voltar? E aí faz. Então, tipo, toda essa construção desse momento é muito maneiro, cara. Eu achei do caralho. Não, eu achei do caralho também. Inclusive, daí pra lá, tirando a morte, que eu acho desnecessária, e a encarada no Darkseid, que eu também acho meio bizarra, meio miliciana, mas é até aí ok, eu acho muito legal quando o Cyborg, ele reconstrói de uma forma sem sentido o gravador, né? Porque não é tecnológico, mas... Exato, ele absorveu os poderes da caixa materna, porque ele se uniu com a caixa materna, então ele já tem o poder de reconstruir que tinha falado do telespectador americano médio mesmo? Cara, e aí, cara, eu gostei dessa cena. Não, pera aí, então quer dizer que se ele absorveu os poderes da caixa materna de reconstruir coisas, ele também traz a vida a pessoas? Sim, e ele volta no tempo e faz a puta que pariu. Né? Caralho! Mas ele, eu acho que de todos deve ser o mais brabo agora no nível de poder. Ah, tirando os peorômicos, É o mais brabo porque tá vivo, tá até vivo lá no futuro, né? Futuro Sépia. Exatamente. E aí, então, vamos. Antes, eu quero deixar esse finalzinho pra gente falar no final e a gente encerrar o cast, mas vamos só terminar aqui agora. Porque eu senti que essa cena foi tão bem construída que eu nem parecia que eu tava vendo o filme do Zack Snyder. Porque no começo do filme, ele escuta o pai dele falando sobre as coisas que ele podia fazer. Aí o pai dele fala: agora eu vou falar como um pai. Aí ele quebra a parada. Aí nesse final, quando ele escuta que o pai dele tá falando como um pai, e vai intercalando entre cena, você sente até um fio de esperança nesse mundo, tá ligado? Uma parada que você fala, olha aí, finalmente o universo DC, como é esperançoso, sendo construído, porque ele vai falando sobre reconstrução, sobre o que a gente pode fazer, sobre esperança pro futuro, sobre desejar coisas boas, e vai mostrando de fato as coisas acontecendo dessa forma. Vai mostrando o cyborg da caixa materna, é só tornar uma... Nossa, tá bom. Eu me dá um comentário aí, o que o comentário falou, Wallace? O cyborg absorveu a caixa materna e se torna uma mãe. Foi mal. Mas enfim, e aí eu senti esse ar mais esperançoso no final. Só que aí, cara, a gente tem isso e eu falei, puta, acaba o filme agora, que é um final perfeito. E aí ele mete duas cenas necessárias. Primeira, é a do Caçador de Marte aparecendo, né? A gente também já comentou aqui, né, cara? Não, essa é depois, Não. Primeiro é o futuro pós-apocalíptico. Ah, é verdade. Não, primeiro ainda é o porquê eles sobem na torre ali do negócio de radioativo, ficam um do lado do outro sorrindo em slow motion. Sorrindo pra quê? Que horizonte eles estão vendo? Que o horizonte deles é uma cidade devastada por radiação. Olha, o horizonte, olha só, não tem mais radiação. Porque as caixas maternas comeram tudo. Mas sim, uma cidade devastada, cara. E eles estão vendo só nascendo. Eles têm a possibilidade de ver o sol nascer de novo. Rafael, vamos ser sinceros. Se você é um super-herói, você tem... Eu vou subir no telhado e ver o sol nascer. Você tá vendo que o sol tá nascendo. Você não vai meter uma pose? Você não vai subir no lugar? Porra, exato. Uma pose? Ainda mais porque você acabou de salvar o mundo. Um soquinho toque aqui de pandemia entre o Cyborg e o Flash. Não. Eu não sou o herói de Copacabana, cara. Eu não vou pra praia pra o Justão. Porra, não, cara. Não tem o menor sentido de estarem ali no telhado, cara. Mas beleza, porra, gente. Mas... Vamos pros finalmente aqui. Vamos falar agora sobre o epílogo do filme. Aí a gente tem o nosso futuro Mad Max novamente. Então, aí... Coringa punheteiro, né? Vamos falar Coringa punheteiro. Vamos falar rapidamente. Vamos falar rapidamente sobre o Coringa. Vocês acharam que o Jared Leto conseguiu se redimir com o Coringa dele? Não. Ele conseguiu piorar. Eu tô com o Pael. Ele piorou o Coringa. Ele conseguiu piorar o Coringa dele. Ele conseguiu piorar o que ele já era. Ele já era ruim. Aparentemente parede piorou, cara. Não, sério. Tem muito ódio, gente. Porra, o Coringa dele é legal. E a gente já comentou isso. Ali naquela cena, o único Coringa que bastava era o da Feira da Fruta. Pois é, cara. Que inclusive, eu vim aqui em homenagem ao Coringa da Feira da Fruta. E tá aí quem tá vendo o meu... Avatar. A minha fonte PV aí. Quem tá vendo no YouTube, o Fael tá usando o avatar do César Romero de Coringa. Isso. Mas olha só, esse Coringa especialmente Leto, ele tem todos os Coringas juntos. Ele tem lá do Joaquim Fênix, ele tem da Feira da Fruta. Quando ele falou assim, quem é que vai bater pra você? Ei, bate, baixa sua tia. Nossa senhora! É verdade. Cara, eu acharia muito mais maneiro se ele entregasse, se o Coringa tivesse um show de mágica dele lá, quando ele entrega a carta e fala... Isso aqui é a carta do da trégua. Só cair pinto. É a carta do cair pinto. Toma aqui, vale. Batman, vale babão. Isso aqui, ó. Se você estiver segurando essa carta, eu não vou comer a tua tia. Na hora... vou te contar um negócio, Batman. Na hora que tu cortar essa carta, eu vou comer a tia do Batman. Caralho. Porra, eu tô agora que o Fael, ele me interrompeu pra fazer uma piada boa, inclusive, e ele fez exatamente a coisa demais pra falar que a piada que eu ia fazer, cara. Que merda. Mas obrigado. Mas enfim, e outra coisa também aqui nessa cena, cara, que eu acho esse diálogo uma merda. Eu acho esse diálogo uma merda inacreditável dele com uma porcaria de diálogo, cara. Uma para assim, peça na cabeça. É, fala isso pro Robin, porque outras pessoas vão morrer porque você não teve coragem de fazer o que você queria, que você tinha que ter feito, né? Sei lá, tipo, nesse futuro, pelo que eu entendi, o Batman escolheu não morrer pra poder. É, tipo, ele podia salvar a Lois Lane, mas ele tinha que morrer fazendo isso. Ele escolheu não fazer, é isso? Ele, morrer porra nenhuma, fala loucura. Não. Nesse futuro ele errou e ela morreu. Nesse futuro, o Super-Homem se aliou ao Darkseid. Depois que a Lois morreu. Que a Lois morreu. Exatamente. Então, mas aí é uma parada. E, tipo, é uma foda, né? O Zack Snyder, ele também quer contradizer, né? Olha só, gente. O Super-Homem com roupa preta é o bonzinho. Mas o Super-Homem com uniforme colorido, ele é o malvado. É? Porque ele ali no futuro tava com a roupa colorida dele. E aí, cara, tem essa conversa da. Não, é que a roupa preta tava pra lavar, cara. Não, mas chamou tua roupa legal lá pro Superman usar. Cara, gente, tem essa conversa maluca. Ele tem que usar uma por dia, com aquele deserto empoeirado do caralho. Ele não consegue usar a mesma roupa dois dias seguidos. Não, pô. Pois é. Então, tem essa conversa maluca. Gente, eu senti uma tensão sexual do Batman com o Coringa ali, cara, naquela cena. Mas olha só. Você diz que você sentiu um clima sexual de tensão entre o Batman e o Coringa. Menino, você é um psicólogo mesmo, hein? Você estuda isso, né? Tá estudando psicologia, né? Mas olha só, sempre teve essa tensão do Batman e do Coringa. Sempre! Não, sempre, mas ali tava. Cara, desde a piada mortal que o povo já tá na mais do que na cara que o Batman e o Coringa se pega, pô. O que você acha que os dois fazem quando o Batman bota o Coringa no Batmóvel? Cara, eu acho a bate-transmissão e bate-papo. O que tu acha que o Coringa tem aquela cicatriz? O Batman passa ali, abre a boca quando o Coringa vem. Cara, eu acho muito errado o Batman falando pro Coringa. Não, porque... Fizeram asa no mar, hein? Aí ele falando, quando eu te matar, porque acredita, eu vou te matar. A Arlequina, antes de morrer, eu pedi pra ele te matar lento e tal. Falei, caralho, cara, que maluquice. Aí chegou o Coringa aí. Não, mas olha só, o Coringa fica tremendinho. Fica com a cartinha tremendo. Porra, o Batman que usa arma e faz terror psicológico. Pois é, como né? O Batman é miliciano. Ah, mas esse Batman já vai na prisão marcar bandido com ferro quente com o símbolo do morcego, né, cara? Então, é o Batman miliciano, né, bicho? O Batman miliciano. Tira o morcego. Eu já falei, cara. Se fosse uma caveira de morcego no peito, faria mais sentido. Ia ser muito mais foda, inclusive. Uma caveira com um batirangue cruzado. Pois é. Uma caveira de morcego. Pois é, agora a gente vai fazer uma pergunta pra vocês. Quem de vocês ficou com vontade de assistir esse filme? Eu. Tá, e... Vai assistir novamente ou na primeira vez? Não, o Mad Max. Um filme só do futuro Mad Max? Ah, isso, resolvendo esse conflito, passando esse futuro. Não me animou passagem, não, cara. Eu acho que me animava muito mais num filme das Amazonas do que num filme Mad Max. Tranquilo, eu concordo. Eu também. Pois é, então... Mas se no final desse filme Mad Max, o Batman e o Coringa se pegassem, aí eu assistia. Eu também. Ele começou de uma... A versão 18 mais. Deve ter essa cena estendida na X-Video. Vai lá. A versão 18 mais, onde o Batman e o Coringa se pegam no final e a Gal Gadot tem pinto. É a versão do Wallace Cut, né? Imagina nesse futuro. Caraca, imagina nesse futuro. De, ao invés de ser o super-homem aparecendo pra aterrorizar ele, fosse a Mulher Maravilha com um benga. Chegando voando. Olha que eu ia me aterrorizar pra um caralho, hein? Ela tinha o laço da verdade, agora ela tem o porrete da verdade. Mas enfim, né, gente? É isso. Considerações finais. Vamos começar pela ordem que tá aqui no Discord. Discord não, no chat. Nerdmaster, você, considerações finais para o filme, cara. Cara, seguinte... É a obra-prima do visionário diretor da puta que pariu? Não. É um filme de doer as tripas de assistir? Também não. É, diverte, principalmente se você assistir ele em 1,5 ou 2 de velocidade, de repente fica mais fácil de aguentar, né? Porque, caralho, 4 horas é dose, cara. Puta que pariu, cara. 4 horas... Zé, tu tá de sacanagem com a cara da gente, né, Zack Snyder? Porra, Zé. Não, Zé, sacanagem. Puta que pariu. Então, é divertido, explica as histórias melhor do que aquela bomba megatômica de 2017, mas também não é essa Coca-Cola toda que a galera fala também. Não. Tem gente que tá pagando um pau pra esse cara desse filme, cara, que dá vontade de mandar a merda, no mínimo, né? Pois é. Tá bom, beleza. Fael? Eu fico feliz que esse filme tenha visto a luz do dia, porque eu considero assim, eu considero que... Que luz do dia? O filme é quase toda noite. Pelo menos, mas o Zack Snyder, assim, eu achei muito triste o fato dele ter sido afastado, claro, por diversos motivos. Ele mesmo não tinha condições de continuar aquele filme ali em 2017. E achei também muito bonita a homenagem que ele faz ao final do filme, de botar o For Alton para a filha dele, de dedicar aquilo ali. E eu acho que esse filme, eu enxergo de maneira diferente. As pessoas na internet estão enxergando ele como uma oportunidade de uma continuação, de restaurar o Snyderverse. Eu não penso assim. Eu penso o seguinte, eu penso que esse filme, ele conseguiu dar um ponto final a uma história que o Snyder, pelo menos, perfeito. Ele é um ponto final, assim, tipo, o Zack Snyder foi interrompido de continuar a história dele, e, cara, quantos diretores, vocês pensam aqui, pessoal, quantos diretores não tiveram a oportunidade de continuar, concluir a visão deles, continuar o filme deles, quantos diretores tiveram essa mesma situação de sem pedidos, o estúdio cancelou o filme... E ficou aquele eterno projeto que nunca chegou aos cinemas. O Zack Snyder passou por isso e ele teve uma multidão. E graças aos fãs da DC, graças aos fãs dele, que, assim, eu admiro o trabalho do pessoal. Eu não tive, por exemplo, eu não tive responsabilidade nenhuma em puxar a hashtag pra o release Snyder Cut. Mas. Não, o Fael tá mentindo, gente. Ele realmente foi o cabeça do movimento no Brasil. Só que sim, tá medo, né? Tá o Warner, porque. Tem que negar. Mas, tipo. Eu achei muito, muito legal fazer isso. Então, eu acho que, assim, o filme ele é uma conclusão. Ele é finalmente assim. O que o Snyder começou ali com Man of Steel, foi com Batman Superman, conclui essa história que acaba. A gente sabe que a DC. Tá seguindo agora, desde o filme do Coringa, agora vem um novo filme do Batman agora com o Robert Pattinson, o Crepúsculo, mas então, tipo, é um novo mundo. A DC tá tomando um novo rumo e eu acho que com esse filme consegue colocar um ponto final na história que ficou em aberto no passado pra DC seguir em frente. Pelo menos essas são as minhas considerações sobre o filme. Beleza, Otávio, agora você. Cara, eu acho que é uma boa série. Se você não estiver pensando que é da DC e se você estiver com tempo e sem mais muita coisa boa pra fazer. Como o filme é bem cansativo. Isso porque ele gostou do filme. Eu achei bom. Não, mas é que assim, eu gostei em comparação com o que a gente tinha recebido antes. Se você levar em consideração o filme anterior, dá vontade de você lamber a cara do Snyder de tanto amor, porque puta que pariu. Sinceramente. Mas também ganhamos e convenhamos que ser melhor do que o de 2017 não, era não é grande mérito. Né? Exatamente. Mas assim, como um filme, ele é bem arrastado. Como uma série, ele já é mais empolgante. Eu acho que a ideia original da Warner estava certa de dividir em 6 episódios e lançar separado. Não, a ideia original do Snyder e a Warner cortou isso. É, então, o Snyder estava certo, como sempre. Cara, o Otávio é a pessoa mais inconsistente que tem, né? Ele começa a falar no final, termina com o Snyder tava certo, como sempre. É o Frota do... Cara, é porque eu sou é pra concluir legal. Vamos aí, Orion, vai. Cara, eu gostei do filme. Assim, eu não lembrava nada do 2017. E eu até assisti ele num site online com qualidade de cinema, de tão animado que eu tava. Mas eu gostei do Snyder Cut. Fiquei animado com uma continuação. E ainda mais com as coisas que já foi dito, que teria e tal. Uhum. E eu espero que, com esse movimento, né, a internet tendo força, saia um J.J. Abrams versus do Star Wars. Nossa, eu gostaria de ver aquilo. Caraca, por que eu deixei o mais... Caralho. Tá puta bom, Quara, e tu, minha querida Dory, se é que você se lembra, qual é a tua opinião sobre esse filme? Uma merda! Não, tô brincando. É, eu concordo com vocês, senhores, que este filme, ele é, sim, assistível comparado ao de 2017. Acho eu que esse filme, ele só tem tanto elogio na internet, e aí a gente tem até o nosso, o Jurandir do Rapadura, que ele chorou, endeusou o filme, chorou do começo ao fim do filme e tal, porque a gente teve aquela comparação com um filme ruim, né? E aí, se esse filme tivesse saído em 2017, obviamente não seria um filme de 4 horas, seria um filme de 2 horas. O Snyder teria que enxugar muito desse filme pra ele poder... Tirar metade do slow motion desse filme. E ele receberia tantas críticas quanto o do 2017 recebeu. Porque a visão do Zack Snyder já não estava agradando, porque era muito dividido, aqueles que gostavam, aqueles que não gostavam. Eu não acho que vá ter uma continuação desse universo, pelo menos não regido pelo Zack Snyder, né? Porque gente, ele falou em entrevista isso aí, que ele fez um epílogo justamente pra deixar ali, e quem quiser assumir depois dele, quem quiser continuar dali, pode continuar, que ele já deixou pontas soltas justamente pra pessoa poder trabalhar no futuro. Mas como a gente tem aí o filme do Flashpoint, como a gente tem aí a substituição do Batman, que agora passou pra ser o Robert Pattinson... Não, Robert Pattinson, só um minutinho, gente. Isso aí vai ser um filme... Independente, universo único. Ele tá pescadinho nele. Ah, é o... que se realmente compra essa, Mário. Se realmente compra essa, se for uma puta bilheteria. Vai ser quem era. Até porque vai ter o filme do E tenho certeza que se ele fizer o mesmo nível de sucesso do filme do Coringa, vão meter o Joaquin Phoenix como Coringa do Pattinson. Não, olha só. Inclusive, Rafael, a gente tem que lembrar que tá vindo aí o filme do Flash, que vai ser o Flashpoint, que vai vir pra rebootar esse universo DC no cinema. Inclusive, sim, vai envolver até os universos das séries junto. Então, ai, meu Deus, ai, nada Deus melhor Deus. Do que Crise das Infinitas Crises. Ah, DC é crise, né, cara? A DC é crise. Inclusive, o Super-Homem também já mudou o ator, né? Foi confirmado que agora o ator que vai fazer o Super-Homem é o cara que fez o vilão... É o que faz o... O vilão do Pantera Negra. E que também ele faz o Creed também, no filme do Creed. Eu esqueci o nome do ator. Ele é bonzinho. Superman? Vocês viram vamos série fazer o Super-Homem Negro? Vão sim. Do multiverso. É que esse negócio aí da... Vai ter uma Liga da Justiça do multiverso. Que aí foda-se o universo de TV. Não, eu já falei. Eu vou falar de novo. Crise das Infinitas Crises. Sim, rebutar tudo. Mas enfim. Mas você deixa, cara. Mas enfim, eu espero realmente. Assim como o Rafael, eu vejo que esse filme foi uma conclusão pro Snyder, né? Que ele teve todo aquele assunto da filha dele e tal. E ele conseguiu passar a mensagem dele. Inclusive, ele colocou uma propaganda anti-suicídio lá com um número que você deve ligar e tal. Acho isso muito importante, muito legal. Batuta, fico feliz pra ele poder sentir satisfeito, né, botar esse final. Ele conseguiu botar aquela música Aleluia no final do filme, né, porque era a música favorita da filha dele e tal, então foi como uma forma de homenagem. Foi muito legal e agradeço a estar aqui hoje com vocês, revivendo o HunterCast, pra gente poder falar dessa versão. escutem aí no feed, quando vocês, aqueles que não acompanharam a gente no YouTube, ouçam aí no feed o Nerd Master Cut, né? A visão do Nerd Master dessa conversa aqui, né, Nerdmaster? Vocês vão ver o que, é que eu vou fazer com as falas do Wallace. Pera aí, que vai ver. O Nerdmaster tá conseguindo animar o Wallace. O Wallace tá tentando há uns 5 minutos fazer que ele não consegue, que é terminar o podcast, né? Eu tô acabando. É que ele, na verdade, o resumo da conversa é que o Zack Snyder simplesmente falou pra produção lá da Warner: sabe o que mais? Eu quero fazer meu filme com jogos e prostitutas. Pois é. Pois é. Enfim, gente. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até uma próxima caçada. E é isso aí. Falou. Acabou. Alguém... Chega. Tchau, fala. Eu uma parada que o Nerdmaster falou de Crise das Infinitas Crises. Eu assisti um vídeo de uma hora mais ou menos sobre aquele Saga Death Metal da DC. E cara, que loucura que é. É Superman que quebra a quarta parede, que vira quadrinho. E é pinguim que fica, ganha uma forma de pinguim gigante e mata os pinguins das outras. Isso é que é legal, cara. Isso é que é legal. Meu Deus, e Alex Luthor careca com inveja do cabelo longo do Superman. Meu Deus do céu. Vamos parar.